que eu vamos logo falar de Alien, que eu quero falar de Independence Day 1 e 2. Eu vou botar ele no mudo, Thiago, peraí. Derrubar ele. Ele vai começar já. Cara, então pô, olha só. Dois é muito bom, cara. Zé, olha só, Zé, deixa eu falar, por favor, tá? Começa me atrapalhando. Vamos começar logo, porque, né? Se ficar aí esperando o Naldo, quando ele chegar, a gente vai saber que vem a micareta junto, né? Ele fala lá de cima do. Do trio elétrico lá. Você escuta o Ivete no fundo cantando e ele chega. Olha. Sou chicleteiro. Cara, o chiclete com banana acabou, não acabou, não? Sei lá. Olha só. Tá vendo como é que vocês são? Vocês... 1, 2, 3, valendo. Qualquer coisa que se inventou a parada. Qualquer palavra. Precisa só dar uma palavra-chave, cara. Aí vocês vão pra outro assunto. Não dá, não. Tá, vamos lá. Dá uma claquete. Não, é. O Thiago e o Naldo têm essa mania de abertura, fazer abertura. Abertura, a gente não faz abertura, bicho. A gente é o BNWC, pronto, acabou e segue o jogo. A gente tem uma página, a gente tem um site, quem quiser procura, quem não quiser se dane. A gente não tá ligando. Eu tinha sugerido, a primeira vez, né, os filmes de terror da infância e adolescência. Aí eu não sei como né, dessas divagações que a gente sempre tem, saiu dos filmes de terror e foi pras musas, cada um aqui na nossa infância. Ia falar da gostosa lá da. É. Da do. Da véia lá do 73 anos lá do Luke Cage, que é uma véia feirona. Sônia Braga. Não, a outra, mãe do. A irmã do Cottonmouth lá do Boca de Algodão lá, como é que é? A Mariah Dillard. Ah, tá bom, Zé, que você dane. Eu achei que era aquela outra gostosa lá, Viola Davis, né, aqui também, né? E cortou, ó. Alguém tomou esse porra da mulher. É o Rodrigão. Não é nada, rapaz. Molecada gritando aqui. Então. Aham. Então é o seguinte, a gente vai fazer a proposta agora, já são os filmes de alienígena dos anos 80 e 90, que o Thiago tá com medo, né? Porque não assiste filme de terror, porque é um cagão. Não, medo eu não tenho. Ah, você quer gravar? Nós gravamos. Né? Agora eu não quero saber. Mas eu não tenho o que falar. Essa aqui é a verdade. O cara não tava querendo assistir Atividade Paranormal porque tava com medo. Olha que absurdo. Então, assim, vamos estabelecer uma ordem. O Thiago fala, o Zé fala e eu falo por último. E se o Naldo chegar, ele fala depois de mim. Pode começar, Thiago. Fala aí o mais antigo que você lembra e depois cada um emite uma opinião. Vamos lá. Então, nós vamos falar de aliens mesmo. Ou é terror, que eu já até... Cara, você é burro, porque, velho. Ó, tudo... É filme de alienígena, velho. Ou séries. O que que esse cara é burro? Eu acabei de falar, velho. Porque, assim, tudo começou que ia ser podcast de terror, depois podcast de gostosa, depois voltou pra podcast de terror, e por fim eu citei que não assisto filmes de terror, então não teria como falar nesse podcast, porque e acabamos por temas de alien. Porque é e medroso, colocamos por termos. Porque e porque também eu sou medroso. Também sou medroso. Inclusive, não durmo de luz. Não durmo no escuro. Tem que ter uma luzinha, tá? Que viadão bonito, hein? Isso é sério. E além de eu não falar, quando a página chegou, se não me engano, a 100 curtidas, nós tínhamos perguntado pra uma galera podcast que eles queriam ouvir, qual tema, na verdade, eles queriam ouvir, e surgiu aliens entre eles. Na verdade, foi o único que eu lembro. Não fui atrás do post, não sei quem foi que fez esse comentário pedindo aliens ou sei lá o quê. Só sei que tá sendo respondido isso daí. Pode dizer que, ai, ninguém lê os comentários. Não, nós lemos. Responder é outra história. E fazer podcast também dos que vocês escolheram é outra história. Entendeu? Agora, eu, como já foi mostrado aí no último podcast da Locomotion, né? Da finada Locomotion, do grupo, eu sou especialista em animes e mangás. Então, rapaz, se for pra começar... O podcast da Locomotion que vai sair em setembro do ano que vem, né? O do carnaval acabou saiu. Acabou de dar spoiler. O do carnaval saiu agora, né? Então, eu tô contando já em mente que aquele vai sair antes desse. Por isso que eu já falei desse jeito. Mas se não sair, vocês já souberam a história. E como eu sou o cara... Então, como eu sou esse cara aí, né? Do anime, mangá, do grupo... Eu vou citar o alienígena que, em vez de cair nos Estados Unidos, porque aliens amam cair nos Estados Unidos, mas esse que eu vou citar caiu... Oi? Permentra foi o martelo. Aí, não. Esse é americano. Esse é americano, mais americano que muitos americanos, incluindo. Entendeu? Peraí, Thiago. Zé, cala essa boca, velho. Quando o cara der uma pausa, você fala. Beleza, aí, ô, entre foi esse martelo. Pronto. Beleza. Então, pronto. Eu vou falar de um alienígena que caiu no outro ponto do planeta, né? Do outro lado do planeta, no Japão, que é Son Goku, ou Kakaroto. Vou te comer. Porque pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, ou pra quem deusa, o Goku nada mais é do que um alienígena. Inclusive, já puxando aí o Superman, uma cópia descarada do Superman. Tanto que recentemente não, há mais ou menos um ou dois anos atrás, o Akira Toriyama mostrou no mangá Ginga Patrol Jaku a origem real do Goku, né? De como ele... O que aconteceu pra ele chegar na Terra, né? Que até então você só tinha a origem, né? Como ele chegou na Terra pela animação da Toei Animation, né, do OVA do pai de Goku, aqui foi chamado de Bardock, o pai de Goku. E a origem dele vir pra Terra foi exatamente a mesma do Superman. O pai do Goku, né, o Bardock, descobriu que o Frieza tava tramando pra destruir os Saiyajins, que o planeta ia ser destruído, e aí, ah não, o que nós vamos fazer? Ah, perguntou do filho mais velho, que era o Raditz. Ah, o Raditz tá em missão com o Vegeta e o Nappa. Ah, e quem sobrou o Kakaroto. Ah, então vamos mandar o Kakaroto pra Terra, porque é um planeta de gente fraca, que se assimila ao nosso planeta Saiyajin e não sei o que. Até aquele finalzinho assim que mostra os pais de Costa, né, vendo a nave indo embora, assim, antes da destruição. Igualzinho a nave do Kal-El, com o Joel e a Marta, né? Marta! É a mesma história, cara. Então, eu só queria já citar, assim, dois alienígenas em um, né, que é o Superman e a sua contraparte japonesa, que é o Goku, que nada mais é que um Superman japonês. Você quer dizer que não é só a Marvel que copia a DC? É, na verdade... Os outros também copiam a DC? Rapaz, olha só pra ficar bem claro aqui. A gente não tá falando de personagens alienígenas. A gente tá falando de obras, filmes, séries, etc. Eu vou considerar a sua aí como Dragon Ball, como filme lá, como a obra. A gente não tá falando do personagem, a gente tá falando da obra, de uma obra em geral. Sim, sim. Velho, eu explico o bagulho. Eu não aguento com vocês, não, velho. Eu não sei pra quê. Eu ainda insisto. Eu insisto. O Zé, ele tá só esperando o momento dele pra falar uma asneira, que é assim. Sim, eu só dei a citação de qual personagem era. Mas a obra em si é Dragon Ball. Espero que o pessoal associe aí, né? Vocês precisam dizer que, olha, eu vou falar de Dragon Ball especificadamente que o Goku é um alienígena. Espero que não, né? Tá bom, velho. Tá bom. Não vou mais falar de Marte Ataca também. Se Dragon Ball. Vai, Zé. Fala, Zé. Fala, sua vez. Vai. Eu quero falar de um filme que... Velho, cadê o baiano? Um dos primeiros filmes de um grande astro, hoje que tá aí, que é Independence Day. O grande astro Will Smith, no papel principal. Era só isso, Zé? Era só isso? Não. Obrigado pela sua participação. Cara, que eu olhei ali a mensagem. Que desgraçado. Eu assisti recentemente... Primeiro, eu acho que é o seguinte, cara. Existe um negócio, a diferença entre um filme ruim e um filme galhofa. O filme que... leva que é galhofa, que é filme, eu acho que ele merece ele ter um mérito. Agora, o filme que é ruim, que é Independence Day, porque eu não acho que ele se leva a sério em momento nenhum, cara. É impossível, cara. É tipo, isso aí tem o certo e nada, sabe? O primeiro é mais ruim porque ele tenta se levar a sério. Agora, do dois em diante, fica bom. Porque ele já sabe a galhofa que é e daí vai pra frente. Zé, Sharknado nunca se levou a sério, Zé. Independence Day foi o filme que eu mais da tarde. Cara, um tornado de tubarões nunca pode ser levado a sério o filme, cara. Ah, mas o primeiro é se levar a sério. Não o é, segundo cara. Que eles vão não pra é. Galhofa. Os caras já fazem assim, nós vamos fazer um filme que tem um tornado de tubarão. Vai ser sinistro. Os caras não estão falando sério, cara. Não estão falando sério. Isso aí já é tema para outro podcast, que é filme de tubarão. Não, então, agora, desculpa, que eu tava lá. Não, cara, eu achei ele um filme patriótico, cara. É muito bom de assistir no 4 de julho. Eu devia passar aqui dia 7 de setembro, né? Mas tá bom, eu entendo. Eu entendo a cultura. Mas sei lá, cara, eu tenho o Jeff Goldblum, eu nunca sei qual é o nome dela, Jeff Goldblum, eu acho ele um puta ator, cara. Eu gosto pra caralho de alguns filmes dele, eu acho ele um puta ator bom. E o Will Smith, cara, no começo de carreira, também achava um bom ator. Aí Fresh Prince, até no Independence Day, sei lá, cara, tipo, a história é boa. Pô, na limitação dele. Mas, tipo, sei lá, cara. E o final, cara, é muito foda, cara. O final daquele velho lá, pô, a gente tem... Tá que a gente tá em situação de desespero, mas daí a gente pega um caça e vai dar pra um velho bêbado, sabe? E o velho vai lá, estralha pra caralho. E o 2, cara. O 2 eu também achei, eu assisti semana passada, eu achei que ia ser uma merda. E não, cara, é bem bom também, na limitação dele. Eu gostei pra caramba. fica a dica aí. Quem não viu, vê Independence Day. Tem o Smith na época boa. E tem o tem a ótima cena do Bem-vindo à Terra, que ele dá um soco na cara do alienígena lá. O Independence Day é tão bom, cara. Vamos ser sinceros, é tão bom que todo mundo só fala dessa cena, né? Não. Essa cena é engraçada, pô. Mas não é. Não, que é, mas você vê, você citou um monte de coisa a respeito do filme. Sim. E a única cena que você citou foi essa. Não, tem a cena lá que eu falei, cara, do velho bêbado lá de subindo com aquele teu jato pra ele. Tem o discurso do presidente lá, na escuridão. Como é que é? Agora eu não lembro o discurso do presidente. E, ah, isso é um negócio que chamou atenção, cara. O Bill Pullman envelheceu com o canudinho, cara, de um filme pro outro, hein? Tava só o caroço nesse começo desse filme. E, deixa eu ver. Cena memorável do filme é foda, né, cara? Faz tempo que eu não vi o primeiro, cara. Não, é exatamente isso que eu tô falando, entendeu? Você só tem de marcante essa cena do Will Smith, bem-vindo à Terra, e ele dá o soco e fala bem-vindo à Terra, entendeu? Sim. Ah, é, e a cena da Casa Branca explodindo lá. Porra, eu senti a cena dos outros monumentos no mundo inteiro explodindo, quando um monte famoso. Eu senti falta nesse novo, que teve um reboot dessa cena, tipo, deles destruindo as coisas e não mostrou o Redentor, cara. Achei uma falta de sacanagem pro Brasil não terem mostrado a importância do Cristo Redentor explodindo, já que a Olimpíada passou e não aconteceu nada, né? Mas é isso aí, cara. Vejam Independence Day, o primeiro e o segundo. Muito bom. Fica a dica. Pode não. falar agora. Tanta estrela por aí. Então, se você não falar o que eu tô pensando, no próximo, manda o seu. Eu gostaria de começar com o Starman, velho. O Homem das Estrelas. Só que Starman é meio velhinho. Meio velhinho não, é meio atual, né? Ele é de 84. Ele é com Jeff Bridges, cara. E eu acho que depois teve até uma série. Eu não tenho muita certeza não, sabe? Eu não vou me aprofundar muito sobre o filme não. Só vou falar pra vocês assistam. Mas assim, eu gostaria de mencionar esse aí, que o Jeff Bridges. Vai, fala, Demo. Fala. Esse filme aí eu lembro do final, cara, que eles, o final que não foi pro isso, cinema, e, tipo, que não foi isso, pro filme, que a polícia saca, chega e pega a mulher, cara, você deve ter... É, pega todo mundo. Eles devem ter estudado essa mulher, cara, jogaram ela na cadeia, ela nunca mais ela viu, cara, a luz do dia. Essa mulher, cara, ela era... Ela não fez Indiana Jones, cara? Ela fez Indiana Jones, cara. Ela é a Marion de Indiana Jones, não é? Ela não? É Marion? Acho que é. Não é a esposa do Indiana? É, no agora no novo, né, no Caveira de Cristal. Né? Isso, irmão. Mas ela esse é um filme de alienígena. Ela apareceu no Caçadores da Arca Perdida, cara. Ela é a Mary. É ela mesmo. Ela é bonita pra caramba. É ela cara. Mesmo. Ela era bonita pra caramba. Não, para com isso. Coroa, ela tá bonita também, cara. Pera aí, deixa eu ver. E Karen, ela em 2016. Cara, ela fez o filme. É, então, eu queria falar de Starman, cara, que foi um filme que me chamou muita atenção, assim. Eu gostava muito de assistir. Sempre que passava, eu assistia. Mas eu também... Mas como ele é de 84, eu gostaria de começar com O Homem que Caiu na Terra, velho. Que é de 76, que é um filme com David Bowie. E é realmente um cara que... Um homem que caiu na Terra, né? Porque. É, o David Bowie já é meio. Alguém que é ali. O David Bowie já é meio alien mesmo, né? Meio? Meio? Era, né? Morreu. Voltou pro planeta dele já. Junto com o Michael Jackson. Michael Jackson tá aí. É, mas isso é um... E eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é um livro, cara. Que eles adaptaram pro cinema e adaptaram... Naquela fase que eles botavam o David Bowie pra fazer tudo. E, é livro. É, e não é um filme muito bom não, sabe, galera? Eu não vou dizer pra você que assista igual eu falei com o Starman, não, mas vale citar porque tem o David Bowie, né? Tem livro deles, hein? Só tá aí. Então. Tem. É bacana. Tem a capa massa. Vamos tentar manter uma ordem cronológica, beleza? Fala o próximo aí. Quem vai, Thiago? Pô, eu ia citar. Eu não sei se vai cair na ordem cronológica aí que você tá falando e tal, né? Porque ele é um filme de 96. Final de 96, pra ser sincero. Então não vai. Dirigido, né, por Tim? Ah, então. Poxa. Deixa pra mais tarde. Ah, então pela ordem cronológica aqui. Não fala aí, mas eu não vou falar de ET, eu acho uma merda. Se eu não vejo ET, PT faz uns 10 anos, né? Eu não posso falar nada. Cara, eu vou falar pra você. Eu não posso opinar. Vou falar pra você que eu nunca gostei de ET, cara. Eu sempre achei ET chato pra caramba. Só tinha gostosinha. Que isso? Não, eu era criança na época quando eu vi, então eu posso falar. E hoje a Drew Barrymore tem 300 anos mais velha que eu. Então pode falar que era gostosa. Aquele negócio de ET, telefone, minha casa, achava um saco aquele negócio de ET, cara. Nossa, nunca gostei, não. É, eu também não. Eu nunca gostei de ET. Mas é legal, né? Isso não vai dizer que é um filme ruim. Não é um filme ruim, é do Spielberg, né? É, mas né? É, mas não é um filme. Isso. Mas não é um filme ruim. Indiana Jones 4 também é do Spielberg. É. E tem extraterrestre também, né, cara? O negócio da caveira de cristal lá, né? É, tem. Que droga, né, velho? Ah, não, mas a gente tá pulando aqui, ó. Acho que é um dos. Na lista aqui que eu achei aqui é um dos primeiros, cara. Alien? Não, cara. Calma, Alien a gente vai chegar lá. Mas é em ordem cronológica, filha da puta? Alien de que ano, cara? Foi 79. Então você tá pulando Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é de 77, que é com o Richard Dreyfuss lá, aquelas naves param, ficam tocando aquela musiquinha. Pô, aquilo é bacana, hein, velho? Caminhando. Não, filho da puta, ele... Música da Manchete, cada Manchete. Aquele filme, quando eu assisti, quando eu era moleque, cara, eu só fiquei meio bolado com ele, não gostava muito dele, não. Porque não apareceu o Alien, então eu não curtia muito, não. Só aparece no final, só na luz lá que aparece. Ele. Eu achei que os aliens iam chegar, iam acabar com a droga da cidade inteira, destruir tudo, mas... Agora, esse é um puta filme de alienígena, cara. Esse é um filme bom pra caralho. A parte que o cara começa a aloprar no piano lá é foda pra caramba também. Então, aí. É massa feito também. Aí, de. Qual que você falou aí, que é de 79? O Alien? O Alien, o oitavo passageiro, oitavo, né? Foda. É, rapaz, a única coisa que eu tenho a dizer a respeito de Alien é não assista ele agora. Por quê? Eu queria ver. Envelheceu muito mal, cara. A Sigourney Weaver envelheceu muito mal de calcinha, né? A Sigourney Weaver, pelo contrário. Ainda vou fácil, mas o filme envelheceu muito mal, cara. Eu vou dar uma conferida aqui. Depois, faz tempo que eu não vi. O Predador também é mais ou menos nessa época, não é? Não, Predador é mais recente, eu acho que é de 80 alguma coisa. É, 87. Isso, Predador é mais recente. Segue o jogo. Então, tem o Alien, né? É o Alien, né, velho? Eu acho que. É foda, eu cara. Acho que, eu acho que, não, que agora, ainda mais pra galera mais nova aí, não funciona, mas, né? Porque todo mundo sabe que o que vai acontecer, mesmo sem ter assistido o filme. Sempre tem uma referenciazinha aí em qualquer obra de cultura pop aí. Então, igual Star Wars, cara. O cara sem assistir, ele sabe que o Luke é filho do Vader. Então, meio que... Mas, assim... Tem um filme aqui que eu não sei se enquadra. Não aconselho assistir também, não. Assiste, não. Segue o jogo. Ah, não. Eu aconselho, cara. Porque a lembrança que eu tenho é que era foda, cara. Não, mano. Mas eu também mereceu, não sei, faz tempo que eu não vejo. Envelheceu então. Muito mal, cara. É um que merecia remake já, o Alien. Tirando. Não, os caras estão querendo fazer remake aí com 10 anos de filme, cara. Eles tinham que fazer do Alien. Nossa, mas não é Prometheus, não, tá? É um remake bom. Um remake Prometheus. Que vale, né? É. Então, Alien de Prometheus. Alien de 79. tem alguém sabe mais de alguma aí? Ah, depois de 79. Ah, uma dúvida que a gente pulou aqui, não sei se conta. 2001 conta como filme de alienígena? Cara, tem maneiras de você interpretar 2001, né, velho? Mas não vamos falar de 2001, não. Só se você tiver, principalmente se você estiver louco na droga. Que isso. Que é o melhor jeito de se interpretar 2001 é se você tá louco na droga e no álcool. O próximo aqui que eu tô olhando seria o Enigma do Outro Mundo, The Thing, que é de 82. The Thing, o Enigma do Outro Mundo. Nossa, o pessoal escolheu. É do caralho. O cara escolheu, esse é muito bom, né, velho? Esse é bom até, diferente de Alien, esse é bom até hoje. Esse é bom até hoje. Eu assisti faz pouco tempo e tá bom. O que eu não gostei foi aquele prequel, né, que eles fizeram. Não, como é que é o nome? Que é... que é a sequência, e eles gravaram minutos, horas antes, né? Que é a mesma coisa. Acontece tudo igual, velho. Não sei pra que eles perderam tempo fazendo aquilo. E esse se chama A Coisa. É. Eu não sei por que eles perderam tempo fazendo aquilo, cara. A frequência do Enigma do Outro Mundo é o mesmo filme, cara. Isso é um absurdo, cara. Cara, fazer sequência, cara, eu sei lá, cara, sequência é foda, cara. Sequência, se fizer só pelo dinheiro, é foda. Olha só, assim, só pra eu pontuar aquela negócio que a gente tava falando, o filme, né, do Starman com Jeff Bridges, teve realmente depois uma série, cara, no SBT. O SBT transmitia esse bagulho lá em 86, 87, e teve realmente uma série. O cara que fez a série, e se eu não me engano, ele era o pai do Pestinha. Pestinha? É o Pestinha 2? É o Pestinha 2? Que tem aquele pai dele que é mó bobalhão, que, se eu não me engano, ele até morreu, aquele ator. Eu posso estar... Sabe quem é o cara? O John Ritter. Sabe quem é o cara que fazia a série? O maluco que fez de lá Aperte o Cinto, o piloto sumiu. Puta, o piloto? Reis, não, é o Reis. Robert Reis. É o Robert Reis, cara. Procura isso. Essa série aí. Ela teve uma temporada só, cara. Eu não sei nem se o Richard... Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Richard Reis até morreu. Robert Reis, exatamente. Eu acho que ele morreu já Robert, morreu. Não, morreu Robert não. Reis, não, tá vivo. Tá vivo ainda. 69 anos. Ah, eu confundi o cara que não, morreu. Black. Então, ele, a série foi com ele, cara. De 86 a 87, a série. Isso, eles fizeram o filme com o Jeff Bridges, que era muito bacana, e fizeram a série. A série era inferior a beça ao filme, cara. Não era ruim, mas é. Assim, eu também era uma criança, né, velho? Não sabia quantificar o que era muito bom, o que era muito ruim. Mas eu gostava muito da série, né? Mas é porque eu gostava de tudo que era de Alien, né? A parada também. Então, minha opinião não é parâmetro, mas só pra pontuar essa questão aí. E aproveitar que a gente tá nessa lacuna de anos aí, entre 70 anos, 70 anos e os anos 80, né? Só fazer uma menção honrosa a Star Trek, né, velho? O The Original Series, que foi de 66, 69. Mas só pra fazer uma referência, né? E continuando aí nessa cronologia nossa aí, da nossa idade mesmo, que a gente pegou isso ao vivo. Vocês lembram de ver a batalha final, velho? Que teve um remake depois? Eu assisti o remake. Que tinha aquela cena icônica da mulher lá engolindo rato. Pô, cara, aquilo era fantástico, velho. Aquilo passava no SBT. Pô, aquilo era incrível, cara. Nossa, foi... E foi por causa dessa série... Então, cara, essa vez... Vocês lembram... Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquela baboseira de... Sobre os reptilianos e a agenda reptiliana, né? Daquele doido David Icke. Aquele David Icke que escreveu um monte de baboseira sobre reptilianos. Então, e ver a batalha final, né? Era baseado nisso, cara. Pô, achava da hora essa série. Vocês não lembram disso, não, cara? Não, eu assisti ou vi a batalha. Ouvi o remake. O remake era. Eu tentei. A Morena Bacarin. A Morena Bacarin. Tinha a mulher do Lost lá. Eu tentei ver essa série, a série antiga, mas Jesus amado, é muito ruim. É, cara, cai no mesmo coisa do Alien. É muito datado, é muito, muitos anos 80, muito gola gigante, óculos quadradão na cara. É muito anos 80, muito datada, velho. Os efeitos, cara, é muito triste, cara. Tipo, Alien é muito ruim, velho. Eu não consegui assistir. Mas é que... Continuando aí nos anos... Seguindo? Continuando aí nos anos, a gente teve o Alf, né? Que não é nada memorável, mas é o Alf, né, velho? Que aqui é... Que tem um final foda. Que aqui era dublado pelo seu peru lá, o Orlando, não sei o que lá. É Orlando o nome dele? É o Orlando Drummond. Então, pô, vale citar por esse coroa aí. Muito bom. Orlando Drummond, que também é o Scooby-Doo, não é? É. Ué, seu peru. E uma que a gente assistiu, né? Que cara, sinceramente, eu não gostava. Eu achava meio droga, meio bosta, sabe? Sem sentido ter um filme a respeito. Mas assim, toda vez que passava, essa porcaria me hipnotizava e eu assistia, que era Cocoon, velho. Vocês lembram desse? Eu nunca consegui assistir Cocoon. Cara, vocês nunca assistiram Cocoon, cara. Não. Cara, vocês são burros, velho. Pra que eu gravo as coisas com vocês, cara? Eu não aguento não, velho. Pô, é por isso que caralho, o Naldo tem que participar desses troços, velho. Porque vocês são miseráveis. Cocô eu achava muito chato. Mas cara. É. Eu era moleque. Mas é chato e é legal. E tem o Marrone lá do Academia de Polícia lá que pega alienígena, velho. Porra, vocês não sabem de nada, caraca, pra quê? Por que eu perco meu tempo? Ô, Marrone? Marrone, é. Ele pega a alien lá, pô. Ele vê a alien trocando de pele. Quem tá escutando o áudio? O que é esse áudio dessa mulher falando por trás aí? O nome disso é televisão, velho. Ah, tá, desculpa. A gente podia fala pelo telefone, abaixo. Parece que não tem. Pô, mas já tem que marcar em um podcast de Academia de Polícia. Cara, que droga. Cara, nunca. O que eu falo? É só falar uma palavra-chave pra vocês desvirtuarem a parada toda, cara. Cara, aquele cara que faz todos os sons é muito foda, cara. Mas voltando. Ah, tá, desculpa. Cara, o Alf, cara, uma coisa que acho que tem que falar foi do final do Alf, cara, só. Tinha esse preto que. Era uma época, eu acho que série, eles cagavam pra criança, né? Porque, tipo, o final do Alf. Boa viagem, meu amigo. Ah, tá louco. A essa hora o tráfego é livre. Alf! Você tá vindo alguém pra cá? Vem cá! Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Esperem! Esperem! Não me deixe! Alf! Pai, faz alguma coisa! Você aí, fica onde está? Oh, oh. Ei, pessoal! Querem tomar uma cerveja? O que acham no futebol, hã? Mas que sorte. Sou o único que gosta de futebol aqui. Continua. E o final do... Caralho, do dinossauro lá, porra. Família Dinossauro? Era um final meio foda, né, cara? O Alf vai preso, o governo americano prende ele pra fazer experimento. É meio punk, né, pra criança. Tipo, tá criança também não ia entender, né, cara? Mas é meio foda você fazer um final daquele jeito, né? E, tipo, aí não continuaram. Sem contar, não teve, né? Sem contar que toda hora ele tava com o meu gato, né? É, tava com o meu gato, cara. Hoje em dia isso aí não passa nem fudendo, cara. Não, cara, o Alf tá reprisando no canal TCM, cara. A série inteira. Mas do Alf, o seriado eu assisti assim, porque não tinha muita coisa pra ver na época, né? Naquela sessão aventura, era isso que passava, né? Era. Na Globo, na época. E eu gostava mais do desenho, cara. O desenho do Alf que se passava era pré-série, né? Era ele e Melmac. O desenho era legal. Melmac. O desenho era bacana. A série eu achava meio chato. Que é outro desenho que acabou mal pra caralho, né? Porque acaba com o Melmac explodindo. Eu assistia só por causa da menina lá, Andréa alguma coisa, o nome dela, que eu achava ela gatinha pra caralho. Daí eu achava ela e ele tentando comer o gato era engraçado. Pô, essa mulher envelheceu mal, hein? Essa mulher, ela envelheceu mal, cara. Coitada. Pior que ela, de criança prodígio, só as gêmeas Olsen. Ou não, cara, eu tô vendo as fotos aqui dela, cara, não? Deixa eu ver essa foto de biquíni aqui, é dela, nada. Peraí, só pra concluir, Cocoon teve o 2, tá? Não teve o mesmo brilho que o primeiro, mas teve uma continuação. Eu gostaria de citar O Segredo do Abismo, vocês lembram desse? Não assistiram também. Segredo do Abismo. Eu não aguento não. De velho. Que ano que é esse mesmo? 89. Qual? O Segredo do Abismo. Abismo do Medo, eu não faço a mínima ideia. Se eu não, cara, O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo. Ah, opa, é burro. É do James Cameron esse filme, cara. É com Ed Harris. Caralho! Você não conhece nada. Esse filme é muito... Caralho, aquele... Eu não abri aqui, mas é aquele da água, não é? Que tem uns negócios na água. E que a água faz um rostinho, é isso aí mesmo. É esse mesmo. Caralho, cara. Eu lembro de... Nossa, Jesus amado. Eu lembro disso aqui só pela referência no Donar. Mas só também, eu não lembro de mais nada, cara. Eu lembro das imagenzinhas lá. Só que é de alien? Eles não estavam embaixo do mar, no mar? É, cara. É uma missão de resgate. Logo quando eles chegam lá no abismo, eles encontram essa forma de vida alienígena. Lembrou, Zé? Ah, hã? Lembrou? Não, eu lembro da geleca. Nunca assistiu nada, só. Velho. Eu tô falando. E eu lembro do cara mais do Donar. Do filme que foi falado até agora, dois eu não vi, cara. De 85, ele? Que ano que é essa porra? 89, olha o cuzão, olha só. Falou pra gente respeitar a porra da ordem cronológica e jogou um filme de 89, filha da mãe. Então, eu tô respeitando, tô nos anos 80 ainda. Tá, mas falou que era pra seguir a ordem. Aqui, ó, tem... Vamos ver aqui, que filme que tem antes dele tem, aqui, ó. Tem Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, 1988. Já viu esse? Esse filme é muito trash, cara. Eu só assisto de dia. Eu lembro que no poster dele. Muito... No poster dele tinha assim, In Space ou In Outer Space, No One Can Eat Ice Cream, meu irmão. Era muito. Nossa, pior do que isso, só os tomates aliens ali, janela. Nossa, horrível. Vocês lembram? Ah, falando de alienígena, filme ruim de alienígena, vocês lembram de criaturas? Criaturas, cara, Zé, velho, o Zé não conhece nada, velho. Tudo ele procura. Cara, eu não tenho. Caraca, se fosse um filme que tivesse marcado. Criaturas, cara. Ô Zé, ah. Leva mal não. Mas eu não sei se isso, o que nós gravamos antes, vai, né? Ser postado aí no podcast. Mas o Strange Strings aí, ó, é tudo isso daí que nós estamos falando, tá? Ah, mas também. Ah, mas peraí que essa porra, porque. De 300 filmes aqui, eu não assisti dois, e o filme nem é esse, o filme é A Hora das Criaturas, o cara não sabe o nome do filme que eu tô falando aí. Cara, olha só, presta atenção, nos anos 80, quando existia o videocassete, acontecia muito o que aconteceu com o Evil Dead, cara. Era o mesmo filme com dois nomes diferentes. Esse é que é o problema. Então eu cansei de alugar o VHS lá como Criaturas e depois ele virou oficialmente A Hora das Criaturas. Ah não, tá aqui, ó. Tem os dois DVD. Tem o Criaturas e A Hora das Criaturas. Jesus, mas que merda é essa, cara? Nunca vi nem na sessão. Agora foi Flawless Victory. Nunca vi nem na sessão da tarde. Agora. Não tenho como te defender assim, sério. Eu concordo. Cara, talvez você concorda? Você viu o negócio, já foi provado o negócio, talvez você concorda? Tá, não vou fazer nada. A primeira imagem aqui foi a que eu vi coisa. Depois eu vi outro DVD. Mas olha só, o Criaturas, eu assisti no videocassete primeiro e eu não lembro de ter passado, assim, pelo menos na minha época de moleque na TV. Quando eu já tava... Já era adulto, ele passou algumas vezes na Bandeirantes, cara. E teve até o 3, se eu não me engano. O primeiro filme eram uns alienígenas de uma cara verde que eles assumiam um formato humano. Cara, eu só não lembro do músico. Cara, Criaturas teve até o 4, cara. Que droga, eu lembrava só do 3. O ataque dos Vermes Malditos também. Eu lembrei do... Lembrei não, né? Lembrei aqui no Google. O ator que participa das criaturas, que eu sabia que ele era músico, é o Terrence Mann, cara. Que ele aparece assim... Eu não faço ideia. Quando ele aparece assim, você fala assim, caraca, é o Terrence Mann e tudo. Ele aparece até no Sense8. Cara, tu viu o Sense8, Zé? Vi. Então, ele aparece no Sense8. É o Terrence Mann. Ele é o Mr. Whisper lá do Sense8, pô. Ah, o Sussurros? É o Sussurros dublado. Isso. Puta, mas eu não sabia que... Pera aí. Então, mas assim, né? Você, não sabia dessa parada. Você é novo, mas quando você via assim a criatura, porque um dos aliens lá da cara verde lá se transforma no Terrence Mann. Você fala assim, caraca, é o Terrence Mann, sabe? Thiago, puxa um aí então, o seu fodão aí. Opa, posso falar um aí da época de 80 aí? Vai lá. Mais ou menos assim, final de 70, 80 aí, pra pegar na cronologia, que passou batido? Manda Star aí. Wars. Ah, eu. É. Mas Star Wars tem uma parada que tá fora desse apanhado aí, porque... Da curva, né? Ele é um filme todo feito fora da Terra, né? A gente tá falando de aliens que mal bem passaram ou tem alguma coisa aqui junto... deram uma passadinha aqui, abaixaram o vidro aqui quando tava passando no nosso planeta aqui e compraram um biscoito. Star Wars não. Star Wars... Predador, então? Predador, não, Predador sim. De 87, Predador. Predador é. Que foi o que consagrou, um dos filmes que consagrou o Schwarzenegger, né? Não foi Conan? Não, foi isso que eu falei, um dos filmes. Ah tá, apesar que acho que Conan, não sei se foi tanto sucesso, acho que foi mais não, Conan, Terminador do Futuro Conan, e Predador. Conan apresentou Schwarzenegger. É. Predador é... Não, não, o que apresentou aquele... Não, o que apresentou foi aquele Hércules. Não, cara, pelo amor Nova de Deus, York. Ninguém sabia o que era isso, cara. Foi quando ele já fez, estava fazendo sucesso que Hércules em Nova York chegou aqui. Mas assim, Conan e Exterminador do Futuro e Predador, cara. Essa é a trindade dos Schwarzenegger, os únicos três filmes bons que ele fez até hoje. E aquele do... Tá louco? E aquele que a gente vai falar mais tarde, o... Teve uma regravação, Vingador do Futuro, que teve a regravação lá com... Colin Farrell. Com Colin Farrell, que nunca mais acertou fazer nada na vida. Não, mas pera, por que a gente vai falar desse filme? Filme não tem alienígena, não. Não, não é, é a mesma coisa do Star Wars, só passou aqui. Os caras, não, são terráqueos que vão pra Marte, cara. Como é que não tem alien? Ou não, agora não, mas agora achei uma injustiça falar que o Schwarzenegger só tem esse filme. Não, o Schwarzenegger tá uma porrada, cara. Tem aquele sexto dia que é bom pra caramba. Não é, cara. Ô, Zé. É só de falar uma palavra-chave e desvirtuar. Agora ele vai fazer a carreira do Schwarzenegger, não. Cara. Eu não aguento, não. Não, teu. Puta filme bom. Tem Irmão Gêmeo, que é com. Caralho. Como é que é? Eu sempre me esqueço o nome daquele filho da puta lá, o Danny DeVito. Tem o True Lies. Então, aí o. Olha esse gordo filho de uma prostituta da ruta! Filho da puta! Cavalo imundo do caralho, Rick! Predador, cara, ele. A única. Pelo filme, pô, eu não vou lembrar direito. Mas ele só. Né, piadas à parte, ele só vinha pra caçar, né? É, ele veio pra caçar aqui, né? É, eles são uma raça caçadora, né, velho? Que ficam aí viajando pelas galáxias pra encontrar desafios. Que os façam melhorar as suas capacidades como guerreiros, né? Um troço assim. Já que ele vem aqui e se arrasa com o Schwarzenegger, né? Ao contrário da lá que não vai pra caçar, ele veio pra caçar, né? É, então, aí depois tentaram continuar essa franquia, mas depois do primeiro com o Schwarzenegger não... Não, já tá falando bobeira, cara. Predador 2 é muito bacana, com Danny Glover, cara. Caralho, cara. Quando o Danny Glover matou aquilo lá, eu falei, puta, qualquer não, cara mata aquilo. Ele não mata o cara, velho. Ele vence mais ou menos lá e os caras vêm no final e pega o perdedor assim, você passou vergonha aí, você perdeu pro Danny Glover. É uma puta vergonha. E levam ele embora assim. Só que eu achei muito legal, cara, porque ele não ficou na mesma fórmula, por exemplo. Os Predadores lá com o pianista lá, qual é o nome daquele cara? Isso foi uma vergonha maior. É Adrian Brody. O Adrian Brody, exatamente. Pô, ele quis imitar o Schwarzenegger na floresta lá, lutando contra Predadores. O Predador 2... 50 quilos. O Predador 2, cara, trouxe o filme pra cidade, cara. Virou um filme policial. Pô, foi muito bacana, cara. Eu vou te falar, como filme, ele é melhor que o primeiro, o 2. Ah, não. Corta. Não, não, não. Corta. O cara vê um homem musculoso no filme. Ai, que maravilha. O Predador Corta. É muito bom. Tem aquela... Não é, tem aquela cena do Schwarzenegger. Tem aquela cena do Schwarzenegger. Você já viu Rambo 1, o Programado pra Matar? Oh, o clássico, né? Que mostra o soldado isso. Surtando aqui. O Rambo Programado pra Matar é o Predador 1 sem o Predador, velho. É o mesmo filme. São dois filmes com a mesma história. Só que no do Schwarzenegger lá tem o Predador. Essa é a questão. Mas é isso que eu ia falar. Mas então, o filme bom é o do Rambo. O Predador não é um filme bom, cara. O Predador é um filme cult que é idolatrado, mas o Predador não é um filme bom, cara. É uma história bosta, é a história mais simples do mundo. Ah, chegou um alien aqui na floresta, matou meus amigos e eu tenho que lutar contra ele. Pô, que bacana, hein? Acabou e eu vou ganhar. E no final ele detona uma bomba termonuclear e destrói a floresta inteira. Tem uma cena foda do Schwarzenegger com o Carl Weathers lá, que é... Puta, cara. Disputando força. Quando eu fazia academia, que agora eu virei um gordo de novo, quando eu fazia academia, que eu tava em forma, assim, eu cumprimentava os caras igual. Eu não falei pra você que ele disse que o filme era bom só porque tinha os caras musculosos? Mas então... Eu assisti... Em questão de roteiro, o 2 é melhor. Em questão de massa velho, fico 1. É isso aí, pronto. Thiago falou tudo agora aí. E Alien versus Predador, a gente vai falar não, agora? A gente não vai nem falar disso. Nós já falamos de Alien e falamos de Predador. Alien versus Predador é os dois juntos, só entre eles, ponto. Tem o Alien foda lá, tem o Predador lá, como é que é? Aquela junção do Predador com o Alien no final, cara. Muito boa. Não, pula. Fala outro aí. Mas esses Predadores, o Predadores eu não assisti ainda. Eu perdi a fé quando eu vi o Adrian Brody. Esse é no 2, cara. Esse é no 2. É o híbrido. É o Alien versus Predador 2. Não, não, é? Não. Ah, o Alien vs Predador 2, né? Tá certo, certo, certo. Não, não, mas no começo, no final do 1 já aparece ele mutado lá. Já no final do 1 aparece ele mutado, tipo, nasce de dentro do Predador lá, o Alien. Anos 80 tem mais alguma coisa ainda, cara? A gente pode começar os anos 90 logo. Tem alguma série? Puta, série? Puta. Não, agora não tá me passando nada, não. É só... Tem Inimigo Meu, vocês querem falar de Inimigo Meu? Não, claro, né? A gente tem que falar de Inimigo Meu, né? Que o que até hoje rola aquela brincadeira que o Dennis Quaid carcou o Alien, né? Engravidou o Alien quando não é. O Alien, ele se reproduz sozinho, né, velho? Ele se reproduz assexuadamente, né? Aí todo mundo fala que foi o Dennis Quaid que engravidou o Alien. E quando ele reproduz, ele morre, né, velho? E aquele Alien do Inimigo Meu, se eu não me engano, é o Luiz Gassetti Jr., não é? Pera aí, deixa eu ver aqui. Cara, o Zé vai procurar tudo, ele procura no Google, velho. Ele não lembra de nada. Se bem que ele é novo. Luiz Gossett. Cara, eu nem conheço esse Luiz Gossett Jr. Caraca, eu não acredito que você tá falando um absurdo desse, cara. Vamos ver aqui. Por nome. Luiz Gossett Jr., cara, ele fez aquele. Tubarão 3. Não, cara, tudo bem. Tubarão 3, que já era uma droga. Mas ele, o mais famoso dele era Águia de Aço, Thiago. Você lembra disso? Ô, Sessão da Tarde. Direto, cara. Passava direto. Teve até o 10, sei lá, cara, essa porcaria desse Águia de Aço. Teve. Uns 5 eu lembro. Iron Eagle, nossa. Era o Top Gun da segunda divisão. Era o Top Gun pobre. Isso. É. Pô, mas era muito bacana. Ele fez o filme com o Jorge também. Ele fez o filme com o Jorge também aqui, ó. JD Revenge. Caraca. Deixa eu fazer uma pergunta aí já. Vou voltar pro assunto antes que desvirtua. Falando aí na época de 80 e tal. E fez uma pontinha. Que por sinal também depois foi lançada a versão do diretor, tá? A versão estendida. Mas voltando pro assunto aí, em 1984, teve os Gremlins, né? Pode estar aí. Ó, em 1984 aí teve os Gremlins. Conta? Tão me ouvindo? Não conta, cara. Gremlins não é alienígena. Gremlins é algum bicho da Terra. Eles não são alienígenas. Eles eram da China, um bicho lá que vivia na China. Ancião lá, não era alien. Então pula, cita outra aí. Ou já vai pros anos 90. Rapaz, Doctor Who começou quando? Em 60 alguma coisa, não foi? Por aí. Uhum. Então, a gente tem que mencionar também Doctor Who, mas cara, eu quero falar logo, eu sei que é anos 2000, mas eu quero falar logo sobre o risco de esquecer depois, cara. Teve uma série do Spielberg chamada Taken. Vocês já ouviram falar dessa série? Não. Pô, Taken ganhou o Emmy e tudo, velho. É sensacional. Procurem... Essa série me deu cagaço, eu não assisti. Olha só, velho, que medroso. É Alien, velho. Taken é sensacional, velho. Ah, meu filho, isso aí, ó. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos, passou propaganda dessa porra na Bandeirantes, cara. O trailer me deixou cagado. Eu quase não dormi a noite só com o trailer, só com a propaganda só. Você acha que eu ia assistir essa porra? A Bandeirante meio que passou a série assim 10 anos depois que ela... Que ela acabou. É, que ela acabou. Teve isso aí da Band. Mas então, pô, falando de Taken aí, vamos falar de outra coisa agora. Indo pros 90. Então, só duas informações aí, ó. Aproveitando os anos 80, né, eu comecei citando Dragon Ball no início aí. Dragon Ball também é dos anos 80. O mangá de 84 e a animação de 86. E Doctor Who é de 63. Novembro de 63. É, começou, né? Mas aí ela durou quantas temporadas? Depois ela voltou nos anos 2000. Não teve um negócio assim? É, mais ou menos isso. Não sou expert em Doctor Who. Quem liga? Mas foi mais ou menos isso. Não, é só pra deixar registrado mesmo. Who cares? Não, corta isso, não. Olha, então, já que você quer chegar aí nos anos 2000 rápido... Não, cara, 90, vamos em 90. Eu só falei aqui pra não esquecer de Taken. Qual era o nome daquele filme do Charlie Sheen, que tinha aqueles alienígenas que dobravam o joelho pra trás? Invasão, né? Cara, esse filme, pera aí, esse filme eu não lembro dele. Não, pera, me fala o nome desse filme aí, porque... É A Invasão, é de 96, tá muito na frente, mas é... Caguei, eu quero o nome dele. A Invasão, pô. Esse filme, eu só me lembro do final dele, eu passei... Cara, sério, deve fazer uns 5 anos que eu tô atrás desse filme, que eu podia jurar que era com o Bruce Willis, cara. Caraca, mas não sabia. Eu não, né, sei por que. Ô, filha da puta, eu vi esse filme, sem sacanagem. Eu devia ter uns 8 anos, cara. Eu só lembro do final, na parte que o moleque desvira o alienígena e sai correndo. Cara, ô, valeu mesmo. Esse podcast serviu pra alguma coisa até. Depois você bota 100zinho na minha conta aí. Vamos voltar pros anos 90, né? Tá, vamos voltar no começo dos anos 90, então. O que, que teve no começo dos anos 90? Vamos ver. Stargate de quando, hein? Stargate não é 94? Ah, acho que sim. Stargate é 94. Depois teve uma cambada de continuações lá que eram até com MacGyver. Vocês lembram disso? Muito ruim. Jesus. Nossa, as continuações. Eu sei que ele. O original, o Stargate original já era ruim, né? E as continuações, então. Nossa. Tem o Fogo no Céu. Alguém assistiu esse filme? O Fire in the Sky, velho. Isso é um filmaço. Esse filme dava um cagaço do jeito que era abduzido, cara. Que era um chupão do nada, hein? Fire in the Sky. E ele é baseado em fatos reais, né? É do maluco aí que disse que foi abduzido. Escrever um livro, né? Fatos reais, se você quiser. Se você levar por esse lado, até o Chupacabra e o ET de Varginha são fatos reais, né, velho? Puta, eu tenho uma história de Chupacabra pra contar, que aconteceu comigo. Lá, velho. Lá vai. Fica pra outro podcast, mas eu tenho. Fica no ar aí. Rapaz, em 82, né, como a gente pontuou Star Trek lá, teve o melhor filme de Star Trek até hoje, que foi a Ilha de Khan, né? Que é de 82. Khan! Uh-huh. A mosca não é alienígena, não é uma mosca, né? Não é alienígena, tem o grande astro, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, o melhor ator, segundo o Zé. Não é o melhor ator, mas eu gosto dele pra caralho. Ó, em 96, tem Marte Ataca. Oi? Marte Ataca. Eu tô esperando chegar em 96 pra citar esse filme. Não, cara, mas Marte Ataca é 96 já, tá muito na frente. Olha só. É o que eu tô falando, eu tô esperando chegar em 96 pra citar esse filme. Olha só, em 84, ainda terminando os anos 80 aí pra gente passar batido, teve o Último Guerreiro das Estrelas, o moleque do videogame, vocês lembram desse? É o The Last Starfighters. O moleque vira um jogo lá no fliperama, e quando você virava o jogo, você era convocado pra participar da Frota Estelar. O Último Guerreiro das Estrelas. Era uma droga, né? Mas a gente assistia, porque, né? Não é aquele que no final ele aperta um botão lá e destrói tudo? Isso, aí a nave dá um 360 louco atirando pra tudo quanto é lugar. Era o botão que nunca podia apertar. Nunca aperta esse botão, porque aí que ele aperta, a nave dá um 360, atira pra tudo quanto é lá e destrói a frota inteira. Uma droga, velho. Caraca, a gente era muito burro. Não, mas daí vamos falar de Marte Ataca, que é um puta filme do Tim Burton. Do grande Tim Burton. Não, Zé, calma, rapaz. O que vocês têm antes de 96? Eu não tenho mais nada de 96 aqui na lista. Tem um filme de 88, eu acho que é alienígena. Eles vivem. Filmaço. Os caras botam um óculos e enxergam os alienígenas meio cara de caveira, meio cara azul lá, meio pele, meio sinistro, um olho. Eles vivem, é um filme muito maneiro, esse, cara. Eu conheci esse filme num vídeo de um pastor aí que falava, tinha um vídeo que falava teoria da conspiração, daí ele mostrava essa cena desse filme, daí eu conheci lá, daí eu fui ver. Bem é anos 80 mesmo, cara. Outro filme datado que só um problema. Puta, é muito, muito lento ele. Jesus, eu fui assistir faz uns 4 meses. Jesus. Cara, tive que terminar no outro dia. A gente acabou esquecendo do Boris Netcher, né, velho? O Invasores de Corpos, né? Que é antes dos anos 80. Qual deles? Né? Não, o original. O antes dos anos 80 lá. Porque a gente já, quem é dos anos 80 aí, já assistiu já com um pouco mais de idade. Que ele é de 79, chegou em 79 aqui no Brasil. Então, quando a gente assistiu, quem nasceu aí nessa, né, entre 75 e 80, já assistiu ele já chegando nos anos 90, né? Mais ou menos. Invasion of the Body Snatcher, cara. É com Donald Sutherland. Tem aquela cena icônica do Donald Sutherland com aquele bigodinho apontando assim. Final. Não viu? Tem um remake. Não tem um remake que é com aquela loura? Não. Não é que tem um remake. Ó, tem um Vampiros de Alma, que é o mesmo filme, de 56. Tem o Invasores de Corpos, de 78. O Invasores de Corpos, A Invasão Continua, de 93. Os Invasores, de 2007. Não é que tem um uma continuação. Cara, ele tem 3, 4 versões. Tem um de 56. Agora, esse que eu tô falando é com. É o Donald Sutherland. Mas esse mais recente que eu tô falando é de 2007 com a Nicole Kidman. Com a Kidman e o Daniel Craig. O Tiririca Bond, exatamente. Tiririca. Mas vem desse The Invasion of Body Snatcher aí, que tem o original de 56, o preto e branco, e depois o que fez mais sucesso, que é Que é esse de 78, mas chegou aqui em 79. Agora, olha só. Scanners, cara. Scanners não tinha nada de, a ver com alienígena, não, né? Scanners não, não eram. Ou era um experimento com alguma coisa alienígena. Não tinha nada a ver, não, né? Scanners não. Acho que Scanners não era uma parada com celular. Não, não era um celular. Olha esse gordo filho de uma prostituta da ruta! Filho da puta! Cavalo imundo do caralho, Rita! Não, cara. Scanners, o cara estourava a cabeça do outro com um pensamento, cara. Você é doido, poder da mente. Não, eu tô conseguindo aqui com o livro do Stephen King, peraí. Ah, não, esse que tem até a gif famosa do um explodindo a cabeça do outro. Isso, esse é foi Scanners, pô. Mas eu acho que não tinha nada a ver com Alien, não. Não lembro. É do David Cronenberg, né, cara? Só tem louco. O David Cronenberg só faz louquice. Mas é, os caras eram pessoas com poderes telepáticos mesmo, não tinha nada a ver com Alien, não. Em algum momento eu achei que era experimento com DNA alienígena. Falei besteira. Com Michael Ironside. Mas é, tipo... Michael Ironside era o Jack Nicholson da segunda divisão, não é ele? É ele mesmo, genérico. É, o a Jack Nicholson da segunda divisão. E filha da puta era igual, né? Só não tinha talento, né? Mas o do Invasion of Body Snatcher, eu acho o melhor é do Donald Sutler pelo final, cara. Final que ela tá lá, que acha que tá tudo salvo, que o Donald Sutler ergue lá, aparece. É a ideia foda. Parabéns, você tá dando spoiler, viu? Ah, nossa, dando spoiler do filme é de 73. Vai tomar no quê, não viu? Foda-se. Não, tá. Vamos tá. Pra Marte Ataca. Não, que Marte Ataca? Pera, a gente vai chegar lá. É, teve um filme também de 80 chamado Hangar 18, cara. Achei aqui. Que ninguém conhece, não. Que o ator. Não. Que o ator mais conhecido. Também não. Que o ator mais conhecido tem dele é o Robert Vaughn. Mas não tem nada. Eu conheço a música do Megadeth. É porque eu gostaria só de citar esse filme. Ele é ruim demais, viu? Vou falar um negócio pra você. Ele é ruim. Mas o Robert Vaughn é um bom ator, cara. Ele fez aquele Bullet, Sete Homens e um Destino, Inferno na Torre. Vocês não conhecem, vão atrás aí com o Robert Vaughn. É um bom ator, mas esse Hangar 18, ele é baseado numa história real, cara. Então, um satélite bate lá com um alienígena e dois pilotos americanos estão numa missão. Tem uma parada aí, o governo americano encobriu, mas aí uma parte do governo queria tornar públicos arquivos dessa nave alienígena que bateu no satélite. Procurem, cara. É bacana. Né? É ruim, mas é bacana, sabe? É um filme sem daqueles feitos, né? Com a tecnologia do momento, né? Com o que tinha no momento. Então, né? É bom na limitação. É, a limitação é que quebra ele, cara. É aquele filme que se ele tivesse sido feito com a tecnologia que merecia, ele teria conseguido bastante coisa. Infelizmente, o roteiro não salva o filme todo, assim. Não dá, porque o incômodo visual é muito grande. Mas assim, é um filme bacana. Só o roteiro, né? É. E olha só, o dia que a Terra parou, cara, a gente esqueceu, né? Original, né? Não, original. É. Gort, né? Clato, Barada, Victor. Pô, o bom, né? Se bem que, cara, eu não falo mal do Keanu, não. Porque ele é um cara muito gente boa. Se o Keanu fez, pra mim é ótimo. Porque ele é muito gente boa porque mesmo. Porque ele faz aniversário e compra o bolo e fica sentado no parque esperando as pessoas dar feliz aniversário pra ele e dividir o bolo. Não, cara, não fala. Não fala mal do Keanu, não, cara. Ah, merda, porra! Vá, merda! História de vida do Keanu é foda. Não fala mal dele, não. Olha, quando citaram o dia que a Terra parou, me veio duas coisas na cabeça. Keanu Reeves e me veio esse meme. O que que eu fiz? Eu fiquei quieto. Que meme? Só uma dica. Entendeu? Quando você estiver assim muito e tal, fica quieto. Faz que nem eu, põe no mute. Só ouve. Então, a gente tinha que falar do dia que a Terra parou, né? Que é muito bom. Clato, Barada, Nicto. E se você quiser assistir o do Keanu, assiste, porque o Keanu é legal. Ah, merda, porra! É, legal. Salvou o Matrix 2. Caraca, cala a boca, Zé. Cala a boca. Não fala mal do Keanu, não, velho. Eu vou te tirar, hein, velho. Tá passando do limite. Você tá falando mal do Keanu, né? Anos 90, né? A gente começou aí. Stargate, o primeiro, sim, né? Que é muito bacana. Tinha aquelas paradas tecnológicas, né? Que a máscara desmontava, assim, tipo... mostrando que os faraós, os egípcios, eram dominavam a tecnologia e trouxeram a tecnologia pro Brasil... pra Terra, né? É, pro Brasil, né? E daí sumiu. Não, porque você não pegou a referência. A referência é que essa é a mistura do Brasil com o Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem quebrando agora. Mexa a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. Que chegou a hora da dança do vento. Simbora! Ah, moleque. É. Então, E foi por causa desse filme que aquele filho da puta, aquele alemão, escreveu aquela porra daquele livro, Eram os Deus Astronautas lá. Filme, esse filme fez péssimas influências. Não, cara, o livro já existia antes. Aquele holandês vagabundo enviado. Eric von Däniken, acho que é. Isso teve um filme, cara. Um filme assim, né? Um filme documentário. Puta, Deus. Eu fico puto, porque quando eu era adolescente eu acreditava nessas paradas, sabe? Você era um adolescente burro. Mas então, de 90, vamos começar. Eu acreditava. A gente pulou um pouco, né? O Zé falou do Fogo do Céu, que é de 93, né? E o Stargate, que é de 94, tem essa temática aí dos egípcios alienígenas, né? Que aquelas máscaras eram capacetes alienígenas, etc. Em 95 a gente teve a experiência. Vocês lembram da experiência? Aquela loura delícia lá, que pagava um peitão logo no começo do filme Espécies. O filme era ruim, mas a loura era boa. E tem o Natasha. Já valia pela loura. Natasha Hinstreed. E tinha o Ben Kingsley e o Forest Whitaker. O Forest Whitaker, que é o olho torto lá, Ele mesmo. Eu achei um puta ator foda. Espiches. Mas, a experiência. Se eu não me engano, essa experiência teve uns três filmes, cara. Tem uns três ou quatro. Filme, teve quatro filmes a experiência, cara. O livro do Filha da Puta lá é de 68. Jesus, amado. Eu falei pra você que o livro é anterior, cara. Então. Que merda. A gente teve, né? Essa experiência de 95 e 96, Marte Ataca e Independence Day, que o Zé já estragou tudo falando de Independence Day. Quem quiser falar sobre Marte Ataca e fala, porque quiser falar alguma curiosidade, alguma coisa, porque eu não me importo com esse filme, não acho ele bom. Tô louco, é legalzinho. Não, é muito bom. Não, é aquele filme que vale o ingresso, só, bom. Tá bom. Não, eu não sei porque eu assisti na TV, cara, não, é muito bom. A parte da pomba lá, cara, o CG desses... É muito massa, cara. É sensacional, cara. O Jack Nicholson, que é o verdadeiro presidente dos Estados Unidos, né, cara? Porque eu votaria no Jack Nicholson fácil pra presidente. Mas eu não consigo gostar desse filme, não, cara. Eu acho ele muito bobo. Sério, o design... Mas o filme justamente é bobo. É pra ser bobo. É que nem o Zé Fai agora. Já começa no design. Mas ele... Sim, é tipo... Ele não é um bobo, tipo, Idiocracia, que eu gosto, não. Ele é um bobo que eu acho muito bobo, sabe? Além de bobo, eu acho ele babaca, assim. Não consigo gostar dele, nunca consegui, não. Ô, louco. Não, nada contra, mas... Não é pra mim. A parte que eles colocam a cabeça da mulher no cachorro, cara. É uma droga. Põe a cabeça da mulher no cachorro, muito bom, então, cara. Saindo de Marte Ataca aí... Marte Ataca é foda, assim. Quem não viu, veja. Saindo de Marte Ataca... 97 é em Quinto Elemento. Quinto Elemento, que é o melhor filme, que não tem nada a ver com quadrinhos, mas é o melhor filme de quadrinhos que existe. Como assim? Ele não é quadrinhos, mas ele é como... É como se fosse um quadrinho, velho. Esse filme é como se fosse um quadrinho. Um quadrinho bom, né? Não um quadrinho ruim. Quinto Elemento... Da Marvel, por exemplo. Quinto Elemento é todo um quadrinho, velho. Se você olhar, o filme inteiro é um gibi. E o filme libertou o mundo pra Mila... É Jovovich? Apresentou a Mila Jovovich. Mais ou menos. Ela já tinha feito a continuação do Lago... Lagoa Azul lá, sei lá. Lagoa Azul? O Retorno da Lagoa Azul. Ela foi nesse aí que ela apareceu, que ela tá bonita pra caralho, mano. Nossa. Não, mas ali, assim, o que deu é que nem o caso que nós citamos do Schwarzenegger com o Exterminador. Exterminador não, Predador, né? O que deu nome a Mila Djokovic foi o Quinto Elemento. Não, sim. E o Quinto Elemento é um fumaço. Fala mal de Quinto Elemento, não. Puta, é foda. Não, é foda, cara. Essa gostosa dessa Mila, cara. Que essa roupa, aquela Lilo Dallas. Calma, Zé. Você tá no galo, velho. Lilo Dallas. Então, teve o que... Lilo Dallas. Em 97 a gente teve o Quinto Elemento. E tem ator foda pra caralho, cara. Bruce Willis, Chris Tucker, Gary Oldman, Ian Holm. O Chris Tucker você pode tirar. O resto é foda. Não, porra. Para. O cara foi engraçado. Não, é uma droga, Zé. Pra caralho. Então, tem o Quinto Elemento, teve o Homem de Preto, né? Que eu me recuso a falar, porque... Isso que eu ia citar. A gente já falou dessa... Não, coisa, mas... Né? Outro filmaço, né? Mas aí é que tá, você pode falar do Quinto Elemento do Tommy Lee Jones. Eu também não gosto do Tommy Lee Jones, não. Ele tem sempre aquela mesma cara que tá de saco cheio. Puta, mas é isso. Então, mas o papel dele no MIB justamente casou com a cara dele. A gente acabou pulando 96, que era... Mas a gente já tinha falado da invasão lá, que o Zé não sabia qual era o filme lá e achava que era um Bruce Willis, mas a Invasão também é um filmaço, assim, é um filmaço ruim, mas é um filmaço ruim bom. Eu aconselho você todo mundo assistir. 97 também a gente tem o Alien Ressurreição, mas não vale a pena falar disso. É, não queria falar disso. Tropas Estelares, meu irmão, que é um filmaço. Paul Verhoeven. Se você não entende Tropas Estelares, você é burro, não fala comigo, mas Tropas Estelares é um filmaço. Tem se eu não me engano, assim, por preferência, né? Mas aí é preferência, porque eu gosto muito do cara, e eu acho que a maioria das pessoas de bom senso gostam, que é o Carl Sagan. A gente teve o contato, né, velho, com a Judy Foster, né? Que originalmente e o Matthew... É, mas é de alienígena, né? É de alienígena, porque os alienígenas aparecem no final, né, velho? E tem o Matthew McConaughey lá, que faz um padre que é meio que... Né? Ele tava preparando pra grande obra-prima que é Interestelar. Não, é brincadeira. Teve o contato. O Tropas Estelares é um filmão, cara. Que as pessoas acham que é só massa velho. Cara, que os idiotas não entendem. Que acham que é só massa velho. E é um puta filme. O Paul Verhoeven é foda, né, cara? O Vingador do Futuro também, ele arrebenta, né? Tá certo que botaram o Schwarzenegger lá, mas. Nossa, se tivesse um ator. É um massa velho. Se tivesse um ator bom, o filme seria melhor, velho. Colin Farrell. E nesse Vingador do Futuro tem aí o Jack Nicholson genérico, né? O Ironside lá, né? Tem. Então, olha aí como tudo se liga. Então, saindo de 97, a gente... Se tiver que ligar ator, a gente tem que falar do Kevin Bacon pra ligar os atores. Caraca, verdade. É. O Kevin Bacon tem contato com todo mundo, ligação com todo mundo. Tá. Saindo de 97, começando 98 aí, a gente tem o Cidade das Sombras, né, cara? Vocês já viram esse filme, cara? Dark City, eita. Cidade das Sombras? Não, né? Eu não aguento, você... Eu baixei errado o filme. Você baixou o Mulholland Drive, né? Eu fugi da Cidade das Sombras, eu baixei um outro muito ruim, cara. Cara, o Cidade... Esse Cidade das Sombras... O Cidade dos Amaldiçoados é de não, que ano, cara? O Cidade das Sombras... Com... Caralho, eu nunca ouvi falar. Que é até com o Christopher Reeve lá. Thiago, me ajuda aí. Cidade dos Amaldiçoados já é 90, né? 95, né? Já é um... Não, mas ele é um remake do filme de 60. É, 95. Mas ele é um remake do filme dos anos 60. É. Isso. É, dos anos 60. Mas é de 95, o Superman já tava velhinho, né? Ele já. Mas isso aqui é de alienígena? Eu não sei, porque eu só lembro, eu conheço pela imagem das crianças. O governo faz uma experiência com DNA alienígena, engravida todo mundo na cidade. Tem até aquela mulher lá do Olha Quem Está Falando, que era bonita e depois engordou pra caramba. Qual é o nome? Christy Allen, não é? Christy Allen. Ela morre. É gostosa, cara. Ela morre no filme, cara. Não, Zé, ela já chegou a ela já chegou a pesar uns 300 quilos, Zé. Ela emagreceu depois. Ah, eu peso sempre. Ela teve um reality show, inclusive. Jesus, é, gorda não dava pra... Não, opa, ó, gordo. Emagrece gorda, é o reality show dela. Então, cara, tem esse Cidade das Sombras de 98, velho, que é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, velho. É aquele filme que o pessoal fala que Matrix chupinhou? Matrix do Keanu Reeves chupinhou? Mais ou menos. Ah, agora é mais ou menos. Não é. Quando a JK rouba do... Porque no final, essa cidade das Sombras é uma cidade alienígena suspensa, né, cara? Teve até um filme chamado O Sinal, The Signal, que é com o Morfeu lá, que é o mesmo plot. Os caras estão numa cidade, num complexo que imita tipo uma... Quando você pega um viveiro de animais assim, bota, cria um ambiente pra eles viverem assim, fica observando. E Cidade das Sombras é meio isso, velho. Os alienígenas criaram uma cidade falsa lá e ficam observando os humanos. É um bagulho doentio, cara. Eu lembro que eu assisti esse filme assim e eu fiquei assim na coisa do Zé, assim, me deu um cagaço de falar assim, caraca, será que a gente tá flutuando aí e os alienígenas, a gente tá de cobaia e os alienígenas estão observando a gente? Eu fiquei meio paranoico. Eu já era... Eu passei minha adolescência não, inteira. Mas eu já não era adolescente, né? Eu já era adulto já, mas eu era adulto burro. Ah, que dane. É, isso é verdade. Então, assistam Cidade das Sombras, velho. Aconselho pra todo mundo. Aí por fim, você tava certo o tempo todo, né? Tô? Hã? Aí tipo, não, é que eu sou um adulto burro e não sei o que, fiquei vendo o filme. Aí você vai ver, você tava certo o tempo todo. Aí, nos anos de 98 aí, tem o Perdidos no Espaço, né, cara? Que é o remake daquela série, é o filme, né? Inspirado naquela série dos anos 60, Lost in Space. Que tem o Matt LeBlanc, né? O Matt LeBlanc participa dela. E o Gary Oldman também participa. Esse filme é muito bacana, velho. Não, God! No, God, please, no! No! Não! Vocês já viram esse filme? Perdido no Espaço? É o quê? Inspirado na série aí? Cara, esse é um filmaço, cara. Também não vi nada, cara. Vamos fazer um bagulho de alienígena. Ah, vamos. O que vocês viram? Nada. Não aguento, não, mano. A única coisa do Matthew LeBlanc que eu vi foi Friends. Ah, tá bom, Zé. Já desvirtuou, velho. Ele já foi pra fatecista. Não aguento, não. O interessante é que, se você for parar pra analisar o que foi falado até então, é que ou é alguma, é os filmes citados, a maioria, né? Ou é um alien que vem pra Terra, ou é o governo fudendo com experimentos, né? O plot é praticamente o mesmo sempre. Ah, mas isso é duas coisas prováveis de isso acontecer, cara. Não, o que eu quero dizer é que não muda muito o roteiro, né? Sempre a mesma base. Em 99 a gente teve Matrix, mas Matrix não conta, né? Não, Matrix é cibernético. É cibernético, viu? Mas tem uma coisa, tem um filme que eu acho que a gente esqueceu de pular, só que agora eu não lembro. A gente esqueceu de pular, não. Que é Barbarella. A gente pulou, né, velho? A gente pulou. Barbarella. Vamos falar assim, cara, a gente tinha que falar de... Também, a gente tá falando do que a gente viu assim nos anos 80, cara. Mas Barbarella é muito melhor. Não é, cara. Barbarella é uma droga. Você lembra? Porra, louco, cara? Aquela parte dela dançando. Barbarella só tem putaria, Zé. Por isso eu dou. O que é ruim é melhor que o Barbarella. Puta, mas... a trilha sonora. Não, Zé, só tem uma do música. Queen. Não tem uma trilha sonora, não. Tem uma música. É a música do Queen. É só isso. E tem a referência do filme Ted lá, do ursinho lá com o... Enfim, ainda em 1990... Não, já tá em 99, já passou de 98. Tem Guerra dos Mundos, de 2005. Não, cara, a gente tá indo pra 2000 ainda. 99 não tem nada. Não, 99 acho que não tem nada, não. Tem um filme de alienígena, sei lá, que até hoje eu tô em dúvida, é o K-Pax, de 2001, que é o único que tem. Não, K-Pax, o cara era maluco, rapaz, ele não era alienígena, não. Como assim? Ele não era alienígena? Olha esse gordo filho de uma prostituta! Da puta! Filho da puta! Cavalo imundo do caralho! Não, ele era doido, rapaz. Ele sofreu uma... Ele perdeu a mulher e a filha lá num cara maluco, entrou, matou os dois e ele ficou xarope. Não era... Mas ele sumiu no final. Ele foi embora, Zé. Ele não sumiu com a luz como ele viajava, não. Ele só foi embora. Caralho! Você precisa ver o filme de novo, mano. Não tem nada a ver com a linha dele, não. O Kevin Spacey faz cara. Um biruta. Que nem o rádio, o gurizinho do... Radio Fly. O filme lá do... Caralho, merda, cara. Tô decepcionado com o negócio. Vamos começar 2000, passar rapidinho por 2000 aí. O que a gente tem de Aliens em 2000? Fadas! Aliens! É, tem Heróis Fora de Órbita de 99. Caraca, peguei a referência. Heróis Fora de Órbita é um filmaço, cara. Vocês já assistiram isso? Não. Você tá de brincadeira, você não vem nada. Cara, Heróis Fora de Órbita é a melhor paródia de Star Trek que existe, cara. É melhor que SOS tem um maluco solto no espaço? Não, isso é Star Wars, cara. Você é doido, tô falando Star Trek. Ah, tá. Tu presta atenção. Porra, presta atenção. Cadê o estante de batom? 2000, o que a gente tem em 2000? Só coisa ruim, né? Yeah. Provavelmente. 99 a gente tem o episódio 1 também, né? Que droga. Ah, mas aí eu me recuso a falar. É de 2001, né? Só pra lembrar, né? Droga. Até pra mim, esse filme é demais pra falar bem. Ó, para um Lilo Stitch aí, ó, de 2001. Lilo Stitch? É. Uma das melhores animações da Disney, velho. É Disney, né? É Disney. É, mas tem o Planeta Vermelho de 2000 também, cara, que a gente pulou, né? Ah, mas esse filme eu nunca vi na... Eu tentei olhar a imagem e não vi. O filme é bacaníssimo, cara. Se eu não me engano, ele é até inspirado no... Em alguma coisa do... Inspirado. Eu não tô falando que ele é adaptado nem nada. Ele é inspirado em alguma coisa. Eu acho que eu vi alguma coisa que ele serviu, que ele foi usar de inspiração coisa do Stephen King, velho, pra fazer um livro. É, algo de livro, eu também não... É, tem o Val Kilmer, tem até a Carrie Ann Moss lá, que é a Trinity, né? Olha aí o Matrix aí. Daqui a pouco... Tem aquele maluco lá, o mentalista, né? O Simon Baker. Caralho, o cara vai pegar a referência lá na... Mentalista, pô. Mentalista. A melhor coisa que o cara fez na vida dele, velho. A única coisa que ele fez na vida dele. Esse Red Planet aí, Thiago, ele foi um livro, essa porra? Eu tô falando bosta. Vamos atrás. Ele é um conto, cara, se eu não me engano. Não é? Ou não? Vocês também não sabem nada. O Zé fica aí no Google aí procurando foto da Christiane gorda. E não vê... Ah, não. Não aguento, não. desculpa, peraí. Ah, cara, que se... cara, eu não faço a mesma não, ideia, cara. Se dane, que se dane. Que se for é. Vamos pro próximo. Se for é, se não é, não é. É, já muda. É. Ó, 2001 tem Sinais. Sinais, Sinais não é do Shyamalan? Que é, que esse filho da puta lá falou, não, vai ser um filme que vai. Eu fui assistir em 2001, em 2002. Eu fui assistir. Esse filme foi passar na TV em 2004. Eu tava com 11 anos. Foi começar. Eu tava na, no começo da época ali, meio. Um cagaço meio. Dele. Não. Começou. Eu tava na época ali que eu comecei a estudar essas paradas, saca? Daí eu falei, puta, esse filme vai falar dos círculos ingleses, né? Mas, porra, nenhum. A gente começou o Crop Circles, né? A gente começou 2000 é. E não falou do Arquivo X, né? Teve aquele filme ruim em 98, né? E a única coisa que eu vou falar sobre Arquivo X é uma das paradas que merecem um programa só dele, mas a única coisa que eu vou falar de Arquivo X aqui, né? É, pontuar ele aqui, é pra vocês não assistirem a temporada nova que saiu esse ano. Só isso. Passa. Okay. A abertura ainda é usada em um monte de coisa. É o que mais. Aquela música. Não, vai botar aí. Tudo que tem, vamos fazer de alienígena, eles falam de Arquivo X. É verdade. Eles botam aquela música. A gente faz um podcast depois sobre Arquivo X. 2000, a gente falou. Logo a gente falou do Planeta Vermelho. 2001, alguma coisa? Planeta dos Macacos. Ah, o remake, né, velho? É, a única coisa que eu falo é não assista. Não sei se seria alienígena, apesar não, eu também, de que... Não, eu acho que não é. Eu acho que o humano é alienígena. Acho que o Mark é alienígena. É uma droga. Não, apesar que é na Terra, né? Não, não é não. Tá certo. É ele mesmo. Mark é um péssimo ator. É isso que o Mark é. Um tisgrilo. Tem um filme bom dele, Quatro Irmãos. Não é, Zé. Não é bom não, Zé. É uma droga. Quatro Irmãos. Caramba. É, agora vem cá. Que ele topei alguém. Você falou aí que é o. Você acabou de falar aí que é o Sinais. Ele é de 2001 ou 2002? 2002. É. 2005 a gente teve o remake do Guerra dos Mundos, né? Com o Tom Cruise correndo o filme inteiro e aquela filha chata dele gritando a droga do filme todo. Ah, mas aí começou a era do coisa fazer cagada do Steven Spielberg. Eu achei muito culher, muito família esse filme aí do Guerra dos Mundos. É uma droga. Achei muito. É. Puta, cara, o cara não matar o filho do Tom Cruise, cara, tomar no cu. O moleque sai pra cima das explosões e não morre, cara. Tomar no cu. Até aquela. Aí até, entra no problema. Até aquela paródia da galera do Todo Mundo em Pânico é melhor do que o filme original. Puta, aquele final, puta, Todo Mundo em Pânico 4 é muito bom. Isso aí. Depois. Guerra do Mundo 2005, a gente teve. 2009 não, tem não. Contato de quarto calma, grau. Calma, 2009, você tá pulando muito. Vou falar de 2009, tem coisa melhor que é o Distrito 9. Calma. Ah, é, tá tem, certo. Tem um clássico aqui. Também de 2009 chamado Avatar. Droga. Ah, eu me nego a falar desse filme, acho muito bom. Eu acho Avatar muito chato. Pô, esqueci de falar de Firefly, cara. Aquela série com série do JJ. A série com Nathan Fillion, que depois teve um filme pra terminar ela, que foi Serenity, não foi? Cara, Firefly vale muito a pena assistir, cara. Corram atrás disso. Não vou falar nada a respeito. Não vou falar nada. Firefly, eu lembro só da referência do The Big Bang Theory. Que droga, velho. Sai daqui, Zé. Sai daqui. Vamos lá. 2000 e alguma coisa. O que, que a gente tem? Não sei. Pois, vamos falar de Distrito 9 de 2009. Não, tem coisa antes aí. Na minha lista. Sabe quando já não vem mais nada à mente? Não, na minha lista não tem. De 2000 coisa ali até 2009 não tem mais nada. Esse período aí do ano 2000, cara, tinha muita coisa. Tinha muito filme catástrofe, né, cara? Filme de Alien meio que deu uma sumida do catálogo. É, mas a gente teve em 2005 o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, cara? Uma boa adaptação. É, muito boa, pô. Muito boa. O livro é melhor, todo mundo sabe, mas a adaptação foi massa mesmo, foi muito bacana. E apesar o Bobozeiro. É. E apesar de tudo, contra tudo e contra todos, eu gosto da Zoe Deschanel. Eu acho ela gostosa, uma atriz bonita. É, que gostosa ela não é. É mais ou menos, cara. Eu acho ela, a Katy Perry, que é a versão um pouco evoluída dela, eu acho mais gostosa. Missão Marte, você lembra de Missão Marte com o Tim Robin e o com o Guy Ritchie? Nossa, que eles descobrem que a Terra semeou Marte semeou a Terra, lembra dessa? Missão Marte, ele não vem nada, velho. Pra que eu perco meus tempos? E aquele Fantasma de Marte? Fantasma de Marte de que ano? Fantasma de Marte é do Stephen King, não é? Fantasma de Marte? Caraca! O Fantasma de Marte é de 2001. Vamos ver um filme de alienígena, né? Vamos falar de Alien, vamos. Vocês não veem nada. Fantasma de Marte, é isso aí, 2001, do John Carpenter. Pô, tem o Ice Cube. Tem o Ice Cube e até o Jason Statham. A Natasha Henstridge lá, que é a gostosona do... Isso! Da, a Melanie Bailey. Os lá, como é que é? A experiência. E é um filme baseado no livro lá do Stephen King, não é isso? Ou eu tô falando besteira? Não sei, acho que tá falando. É do John Carpenter, cara. Porque... Agora se é... É, do John Carpenter. Que tem o Trax na música, hein? Olha, não sabia disso. Ó, em 2005 também teve Doom, A Porta do Inferno, a adaptação. É, que é de Alien também, né? Mudaram a história e virou Alien. Que tem o Carl Urban e a pedra. É, a rocha. Que eu não entendi. E ele era normal na época ainda, né? Nada, ele já era fortão já, cara. Ah, mas perto do que ele tá hoje, era normal. Ele é um cara que eu olhava pra ele e falava, puta, eu posso ser desse tamanho. Hoje em dia não dá, mais. Eu tô falando besteira. Fantasma de Marte não tem nada a ver com o Stephen King, não. É o John Carpenter. Pra variar. É o John Carpenter, falei merda. Mas o quê? Que a gente tem aí nos 2000 que vale a pena ser citado? Ah, por agora, sim, aquilo que eu fiz já não me vem mais nada. Mas é mesmo. Cara, vocês viram um filme chamado Splice, A Nova Espécie, que entra nessa de experiência com DNA alienígena, que é com Adrian Brody, sim, não é? Com o pianista. Não é com Adrian Brody? É. Ele se apaixona e tudo pela Alien, não tem uma parada. Caralho, ele transa com a Alien, cara. É muito esquisito. Pô, mas... Não, peraí. Ele, esse filme não é de Alien, não, hein? Não, cara, DNA alienígena, não? Que eu lembro, não. Que eu lembro, ela é criada em laboratório. Mas com DNA alienígena, não? Não, que eu lembro, não. Cara. Mas é muito escrota essa cena dele transando com a, cara, com a Alien, lembrei, cara. Eu lembrei desse Splice por causa da atriz, maluco. Aquela Delfine, não sei o que lá, que ela faz a Alien. Ela é bonita pra caramba, mano. E tem um também que já é dos anos 2000, que é uns aliens vêm com umas máquinas e invadem o planeta. Vocês lembram que era um brilho azul, assim, que as pessoas ficavam no olho? Vai ficar passando até por esses dias aí, nesses canais bostas aí, TNT, etc. É Transporter, né? Não, ela não tem série. Não, não é isso não. Ela fez a série. Não. É série? Não, série ela não fez. Ela só fez essa série do Cargo Explosivo aqui. Não, Zé. Não, esse Splice aí é DNA de animais com humano, não tem nada de alienígena, não. Falei besteira. É, eu falei. Me empolguei na mulher e falei besteira. Cara, esse... Eu me empolguei na cena de... Não, brincadeira. Me empolguei, não. Esse filme de alien... Esse filme... Da Delphine Cheniak? Putz, cara, eu não vou lembrar. Ele não é muito velho, não, cara. Ele deve ser 2010. Não vou lembrar mesmo. Que as máquinas começam a cair do céu, assim, e meio que robotizar as pessoas, assim. Dá uma luz azul, assim. Aí, no final, a máquina pega o cérebro do cara e bota nesse construto alienígena que eles vão dominar a Terra. E o cara reconhece a namorada dele, uma parada assim. Aí ele começa a lutar com os aliens, com o construto que os aliens fazem, mas ele, o cérebro humano dele se preservou porque pelo laço que ele tinha com a namorada dele, uma parada assim. É uma coisa, alguma coisa, o nome desse filme tem alguma coisa a ver com luz, cara. Não vou lembrar mesmo. Mas assim, continuando nessa onda de alienígena aí, a gente teve o mais recente, né, O Limite do Amanhã, com Tom Cruise e a Emily Blunt, né? Baseado no mangá. Olha o Need Skill, né? Isso. Dois volumes pela editora JBC. Paga nós. A gente teve o Distrito 9, que foi um baita de um filme. A gente foi um baita de um filmaço. O Distrito 9 é sensacional, velho. Tudo que ele... Mudou naquele do Eu Sou o Número 4, não é? Thiago, pelo amor de Deus, velho. Não fala isso, não. Cara, não, tô confundindo aí. Droga, velho. É uma droga esse filme. Não precisa ser citado, não. Ah, em 2009 também tem Contato de Quarto Grau. É, mas esse não é... Não, falou, como não é, cara? Fica... Esse filme é sinistro. Teve um recente também, né, cara? Dos moleques aí que eram visitados por alienígena aí também. O alienígena volta pra buscar o moleque. Tem um de comédia muito bom chamado Vizinhos Imediatos de Quarto Grau. Ah, já vi. É bobo, mas é maneiro. É muito bom. Eu assisti só por causa do carinha do White Crowd lá, o Moth, que é um alienígena no final. É ruim, mas é bom. Esse é daquele... Teve o Cloverfield, né? Que teve uma continuação agora também. Ah, cara, esse Cloverfield... Eu não sei se eu sou burro, mas esse Cloverfield é foda, cara. Porque esse segundo, cara, eu tava tentando eu fiquei o filme inteiro me perguntando onde é que entra os alienígenas nessa história. Os alienígenas, eles mandaram aquele monstrão pra destruir o planeta Terra e eles voltam, né? Quando... Você viu o 2? O Cloverfield Lane? Você viu que o planeta tá todo tomado, né? E o ser humano... Sim, que dá o raio no final, do filme, aparece a nave gigante. E os seres humanos estão se organizando em milícia pra combater os aliens, né? O Cloverfield, o primeiro monstro, foi enviado por esses aliens pra poder destruir, acabar com a humanidade. Foi isso, cara. Ué, o que tem difícil pra entender isso? Ou foi o Kaiju, né, cara? Então eu tô pensando nesse aí. No final do Cloverfield, na filmagem lá do VHS do cara, você vê o bicho vindo do espaço, cara. Você vê a bolinha, o cometa, assim, que traz o monstro caindo do céu, assim, caindo no mar, cara. Não é Kaiju, não. Esse filme... Não, o Kaiju é do Pacific Rim. Isso. O segundo, assim, o que eu acho bacana, né, nesse segundo aí, que o J.J. Abrams falou que vai ter mais também, é que, tipo, ele conta uma história que, tipo, não tem nada a ver com alienígena, só que daí, tipo, o universo tá tomado por alienígena, sabe? Tipo, a história plot principal não tem nada a ver. Mas aí, tipo, como é que eu vou explicar, cara? Tipo, o mundo tá sendo invadido por alienígena, mas a história principal do filme não tem nada a ver, né, cara, com alienígena. Sim, é. Tem aquele, é todo um thriller do cara maluco, John Goodman maluco lá, mas é... A questão da invasão alienígena, da dominação alienígena, até porque você só vai saber no final, fica em segundo plano, né, cara? E que alienígena merda esses alienígenas, hein? Diga-se de passagem. Pra demorar tanto pra dominar o planeta. Vocês assistiram um filme com a Scarlett Johansson, que foi o filme que ela apareceu no completo, no frontal, Under the Skin. Ah, eu esqueci. O Sob a Pele. Ah, esse. Uma droga. É. Uma droga, mas tem a Charlene lá, né, velho? Não. Isso. Não, mas isso, ó, eu já vou te queimar, porque véio, esse filme não é ela, tá? É ela sim, cara. Cala a boca. O Nu Frontal não é dela, não. Ela falou que usou dublô de corpo. Mas não estraga. Você precisa estragar as coisas pros outros? Você gosta disso? Vamos encerrar o podcast, né? Deixa eu só comentar uns aqui. Vamos entrar em detalhes, não, mas só que vale a pena pra quem gosta da temática. Cowboys e Aliens. 2011. Merda, é sério mesmo, velho? Obrigado, hein, Zé? E Paul, o Alien Fugitivo. Esse filme é sensacional, cara. Paul é demais, cara. Muito bacana. Merece ser visto mesmo. Muito bom. Agora... Aquela mulher crente. Agora, eu também quero citar o Super 8, que é o Stranger Things que vale, né? Não deu certo. Não teve hype. Porque Super 8 é um filmaço, velho. E é quase a mesma história do Stranger Things. Esse do alienígena, que eu não lembrava o nome aí, que ele pega o cérebro do cara, bota no corpo do construto alien lá, é Skyline a invasão, velho. Cara, é muito ruim. Não é, não. Você que é burro. O filme é bom, cara. Zé, tu é muito burro, Zé. Você não entende nada, velho. Cara, é muito ruim. O primeiro... Jesus, cara. Tá vendo, cara? Você não sabe de nada, Zé. Tu é burro demais, velho. É você que é burro. Não entende. Tem um filme também, cara, Eu fui ver essa porra desse filme por causa de um blog grande aí, nerd, que são novos. Daí eles foram no set de filmagem e falaram que ia ser foda. Cara, eu fui assistir esse filme, que ódio, cara. Zé, você é burro. Skyline é um filmaço. Veja de novo. Não é. Você é burro. Todo mundo fala que é bom, só você que fala que é ruim. É você que é burro. Agora... Veja até gostar. Agora olha só. Vamos lá, pontuando. A gente tem... Nota 4 no IMDB. Quem se importa com o IMDB, cara? Que se dane o IMDB. Você falou pra... Só eu achei você o falou ruim. Pra assistir Cowboys e Aliens, cara. Quem deu nota no IMDB é a mesma galera burra igual a você que foi lá, não gostou e foi reiterizar o continuando aí. Você disse que você sugeriu Cowboys e Aliens, Zé. Você é burro, velho. Não, eu falei de Cowboys e Aliens porque foi um sofrimento. E tem 15% de aprovação no Rotten Tomatoes. O Thiago falou de Eu Sou o Número 4. Eu não aguento, não, velho. É difícil, viu? Vocês assistiram a... O filme tem 15%. O filme é mais odiado que o filme da DC, cara. Vocês assistiram Apollo 18? Também não, né? Não. Caraca, você não tem nada, velho. Já parei no Apollo que tinha o Tom Hanks. 13. Tem Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, né? Que era um filme pra ter... Esse eu vi no cinema. Esse era um... Esse é Carriana? Esse era. Não, Carriana é o Batalha Naval lá, cara, o Battleship. Ah, que é uma droga também, não vale nada. Esse Invasão do Mundo também é outra porcaria, não vale, não perde tempo vendo isso não, cara. Isso que eu falo. Aí assiste, consegue assistir esses filmes, mas não, diz que Skyline é ruim. Agora teve um chamado Ataque ao Prédio, cara. Eu vi esse filme, ele, se eu não me engano, ele é francês ou canadense, uma parada assim. Eu não lembro do nome. Ah, não, aí já é pros seus lados aí, você que vê esse filme agora. É, não, ele vai falar... Fora da curva Hollywood. Ele vai falar que é um filmão, que a gente é ruim. Caralho, é um filme irlandês. Zé, acabou. Ele é um baita de um filmaço. Os moleques são os moleques de uma gangue e ficam enfrentando alienígenas. E eu vou te dizer por que, que esse filme merece ser visto. Porque ele foi um dos filmes que... O John Boyega. Ele introduziu o John Boyega. Então vocês calem a boca que eu já era um visionário antes. Eu vi um filme com o John Boyega e depois o cara virou o principal de Star Wars. Chupa, eu sou sensacional. Porque Star Wars 7 é o melhor filme do mundo. Não, mas isso aí a gente não precisa lembrar dessa parte. Olha só. Cara, tem um filme também de 2010 chamado Monsters, que ele é tipo assim a continuação do Nevoeiro, sabe? Os monstros invadiram, vieram de outro plano, outra dimensão, outro planeta, sei lá. Destruíram a Terra toda, mas a Terra conseguiu derrotar os monstros e tá se livrando. O problema é, agora é se livrar deles, né? Que são carcaças gigantes e tiverem áreas, tem áreas infectadas por causa da radiação que o ser humano usou pra matar. E isso é o que menos importa, né? Tem toda a história de um cara que vai levar uma menina pra encontrar o pai, encontrar a mãe. É um filme muito bacana. Inclusive, esse filme tem uma continuação. Se eu não me engano, foi do ano passado ou ano retrasado. Monster Dark Territory. Uma parada assim. Você vai reclamar que a gente não viu o filme Cazaquistão? Caraca. A continuação é ruim, mas o original, o Monsters lá, que é de 2009, cara. Esse filme não é de 2010, não. Se eu não me engano, é de 2009. Mas o filme é bom, velho. Esse Monster. Mas vejam. Ele é do Cazaquistão. Cazaquistão mesmo, cara? Ajude o cinema do Cazaquistão. É, não? Tá aqui, cara. Caraca, bom, assistam. Faz igual o filme do Boyega lá. Assistam. Alguém quer falar de algum? Avatar, né? Assistam Avatar. Não. Assistam não. Não, assista não. Já deu dinheiro demais essa porra. Contato de Quarto Grau, que é interessante, né? Pra quem quer assistir. Que mas dá cagaça, porque essa porra parece baseada em fatos reais. Só parece. Não, é falso documentário. Não, é falso documentário. Não, até a Mila Jojovic parece falar no começo. Eu me chamo Mila de Leão. Mas é falso documentário, Zé. Criou toda uma. Isso é tudo encenação. Não cai nessa, não. Ah, então eu queria falar aqui de rapidão de Cowboys em Aliens, que é uma premissa muito boa. Caraca. Cara, a premissa até que é boa, não é, cara. Mas a execução. Cara, eu vi lá Daniel Craig e Harrison Ford. Eu falei, esse filme deve ser bom, cara. O filme é tão Deus bom que desvirtuou até o que você falou. Olha só, vocês lembram de Ar. Vocês lembram de A Reconquista? Aquele filme com o John Travolta que é baseado na Cientologia? Que deu a volta no Tom Cruise e ele tá louco até hoje, cara. Aquele é o pior filme do mundo, cara. É o pior filme que eu vi na minha vida. Tirando Esquadrão Suicida, claro, né? Mas esse... A Reconquista é horrível, cara. Tem o Forest Whitaker lá, velho. Que é um alien do olho caído. Cara, uma droga esse filme. Nossa, vocês querem ver como fazer um filme ruim? Um tutorial de como fazer um filme ruim? Assista esse Reconquista. Não, cara. Se você for ver Cowboys em Aliens, ó. Tem a Olivia Wilde, o Daniel Craig, o Harrison Ford, o Sam Rockwell, o Adam Beach, que vocês podem não conhecer, mas ele é o Amarra. Não, o Rockwell, ele fez um filme Moon, chamado Moon. Que Lua, né? Mas é Moon. Que são, caraca, esse filme é muito bacana, cara. Ele trabalha minerando a Lua, uma parada assim. Não tem nada de Alien, não. Tem a ver com espaço. Aqui no Brasil, acho que virou Lunar. Porra, aí eu não vou contar pra não estragar, não. Mas assista esse filme, cara. Lunar. Ó, e tem o Kate Carradine, que deve ser parente do David Carradine, deve ser irmão. O que você tá falando, cara? Cowboys em Alien. E tem o... O Kate Carradine é irmão. Você ainda tá falando disso? E tem o Clancy Brown, cara. Tem o Clancy Brown, cara. Olha só, eu vou falar pra você também. Nunca assisti o Grande Dave lá com o Ed Murphy, que os caras são aliens também. Eu tava pensando nesse filme, mas eu fiquei quieto. Obrigado, hein, Thiago. Porque eu não ia valer a pena. Obrigado, hein. Eu não vejo o filme do... Com o Ed Murphy. Do Ed Murphy, ponto. faz bem. Vamos lá, pra gente terminar. O que, que a gente tem de chegando aí no final? Interessante. Evolução. Evolução é de alienígenas? Aquele... Puta que pariu, esse filme Evolução é muito bom. Tá bom, Zé, mas eu quero saber se ele é de alienígenas, Zé. Não quero saber se ele é bom. Que é outros, tipo aquele Marte Ataca, que eu não consigo gostar dele. Ele é com o Sean William Scott, né? Não, o Evolução. E tem o cara lá do Arquivo X, o David Duchovny, não é Evolução? É um meteoro, sim, que traz organismos extraterrestres, é isso mesmo. Aí provoca as mutações. Eu também não consigo... Tem o Sean Williams, tem o Sean e o William Scott, é porque cortou. Eu também não consigo... Não consigo gostar desse filme, não, cara, eu acho ele ruim. Não, mas cai o meteoro lá, tá aí o bichinho... E a Julianne Moore, cara. Ele traz... E aquele cara, cadê meu carro? Tem coisa de alienígena também, né? Vocês falaram do Sean... Acho que não, hein? Vocês falaram do Sean William Scott, eu lembrei desse cara, cadê meu carro? Aparece os alienígenas sim, cara, não aparece? Esse filme é de alienígena? Cara, são os alienígenas... Não, ele tá falando que aparece alguma coisa assim. São os alienígenas, não lembro. Eles roubam um artefato alienígena lá, os alienígenas... Tem sim, tem umas alienígenas boazudas lá, velho. É sim, cara, procura esse filme aí, cara, cadê meu carro? Não tem nada a ver... É, o Ashton Kutcher e... O Stifler lá. Exatamente, o Sean Willis Scott. Tem o... Não, eu conheci ele por Stifler. Tem a ver com alienígena também. Vamos lá. E tem o Julian Moore, cara. Tem o... Como é que é o nome daquele moreno lá? O Orlando Jones, cara. Que é um puta papel muito foda. Vamos lá, antes de terminar. Tem um filme... Esse filme eu também aqui pra caralho. Tem um filme chamado A Prova Final. Vocês lembram desse? É anos 90, não é? A Prova Final, que os caras... Eles ficam num colégio lá de segundo grau. Parece que o professor é um alien sinistro. Não viram também isso, não. É Prova Final. Prova Final. É com o Frodo. O Elijah Wood. É com o Josh Hartnett, que fez um dos melhores filmes até hoje, que chama Checkmate. Ah, esse filme é bom, cara. É bom, mas é aquele bom que não teve um hype e não fez sucesso, Prova Final. Eu acho que teve até continuação, posso estar enganado. E teve um também com Johnny Depp. Pera aí, caralho, a trilha sonora dele é foda, cara. Cara, o Zé de vaga no filme. A gente tá falando por cima do filme, o Zé quer saber a trilha sonora, quer saber quanto arrecadou. Não dá não, velho. Com a Charlize Theron, velho. Esse filme é com a Charlize Theron. É o Enigma do Espaço. Eu digitei no Google. Você ia citar aí o Johnny Depp? Eu tô tentando lembrar um filme dele que teve mesmo, que ele foi com não sei quem pro espaço. Aí lá, voltou. Dois minutos, sei lá. Isso, o Charlize Theron. Ele fica maluco. Isso, é esse mesmo. Não, mas esse filme é bacana, sim. Quando volta, eles já estão todos doidos. Inclusive, no final, a Charlize Theron pensa que matou o alien que tá dentro do Johnny Depp. E o alien vai pra dentro da Charlize Theron, entendeu? Aí que acaba que assim, eles precisam copiar, né? E por fim, a Charlize Theron acabou casando com um cara do exército e tiveram, acho que uns gêmeos. Não, acho que ela já tava grávida de gêmeos. Então vamos lá. Né? Do Johnny Depp. Aí ela tentou abortar e tudo, ela não conseguiu. Entendeu? Mas agora a gente não teve coragem. Não, a gente tá falando tudo. Mas o Space Jam também, eu lembrei. Mas aí eu lembrei muito tarde. Ah, não, mas o Space Jam também, cara. Puta, como eu assisti essa porra. Vamos fazer, né, velho? Muito bom. Se vai ter a mesma magia. Ah, tô falando, mas é assim, né? Ah, nós vamos fazer. Aí fica então. 50 anos sem falar. Não, mas nós vamos fazer. Aí faz 50 anos sem falar. Vai ser com o LeBron James. É, então. Que nem do meu lado, assim, de anime, né, que eu ia citar. Que nem teve o... Que nem o Yamato, né? A Kira não tem uma parada de DNA alienígena também? Ou não? Ou é um moleque que é só sinistrão? Não, é sinistrão. Mais sinistrão. O negócio é cyberpunk e tal. Mas, ó, teve o Battleship Yamato, Robotech, Marcos, então, Capitão Arlok. São só uns clássicozinhos aí de anime, assim, que envolve essa mitologia alien. Pra terminar, cara, eu queria falar do Spaceballs, né? Que é a paródia do Star Trek. Acho que foi o... Melhor. Foi o Zé que falou aí. Melhor paródia. Foi o Zé que falou aí do... Ou foi você, Thiago, que é a paródia do Star Trek aí? Fui eu, é de Star Wars. Não, a do Star Trek que eu tô falando, pô. Ou foi o Thiago que falou. Não, né? Foi você mesmo. Alguém falou e eu corrigi só dizendo que era Star Trek, não era Star Wars. É com o Tim Allen, cara. Aquele que eu falei com o Tim Allen e com a Sigourney Weaver. Que é uma paródia de Star Trek, cara. Melhor que tem. Não. Eu acabei de falar que tem o Alan Rickman, que morreu e tudo, que era o Snape lá. Não, tá com isso. O que é o que herói é do Star Trek é o herói fora de órbita. Isso. Foi isso que eu tava falando. O Spaceballs é Star Wars. Então, eu quero só só falar esses três. O Spaceballs, que é a paródia de Star Wars. O Heróis Fora de Órbita, que é a paródia de Star Trek. E o 2001, aquele, a paródia com o Leslie Nielsen, cara. Vocês lembram dele? É um louco solto no espaço. Curiosidade. É esse mesmo, cara. 2001, louco solto no espaço. É a paródia de 2001 com o Leslie Nielsen. Era só isso que eu queria... Sim. Que eu queria pontuar aí, que vale a pena dar uma pontuada. E eu só queria pontuar, então, pra acabar, né, já que o Rodrigo pontuou aí, eu já vou chutar o balde, que eu quero terminar isso logo. Power Rangers, o filme. Caraca, o novo ou o outro? Não, o antigão com o Ivan Uzi. Cara, que droga, hein? Apocalipse. É. Se o Zé não tiver nada... É? Se o Zé não tiver nada pior, a gente pode terminar com esse aí, né? Eu vou pontuar só com Independence Day 2. Nossa. Tá, você já falou, Zé. Tem que ser... Zé, é pra fechar, é assim, ó. Ou você fala um pior do que o Power Rangers com o Apocalipse e Van Uzi, ou dá tchau e agradece aos ouvintes e até a próxima. Então, eu queria falar, então, do Interestelar, então, que é um filme pior, que tem uma premissa boa, mas premissa é que nem Prepúcio, eles cortam. Daí não é nem de alien isso aí, é drama espacial. Não, peraí, tem alien ali, cara. Gravidade é melhor do que Interestelar. E Interestelar não é alienígena, é o ser humano que evoluiu. Como não, cara? Não, Interestelar não é alienígena, é o ser humano que evoluiu e de alguma maneira evoluiu por outra dimensão ou por algum ramo da evolução. E o ser humano evoluiu tanto que ao ponto de voltar e salvar o planeta Terra. Foi isso que aconteceu. Se você não entendeu o filme, então, você é burro. Só pra pontuar, então, eu quero é Fringe. Só e tchau. Fringe é uma série boa. Assista. E a dúvida, vocês iriam na Sigourney Weaver? Hã? Tá com as fotos aqui dela hoje em dia? Caraca. Não, hoje em dia tá apelando, cara. Não dá, não. Thiago, encerra pra gente aí. Antigamente era muito bom. Muito obrigado, né, por terem ouvido aí a mais um podcast. Queremos... Não foi o que eu pensei, mas foi muito bacana. Contamos com vocês na próxima. Tira, cara. Muito obrigado, de nada. Até a próxima. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo eu tento uma transmutação. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela. Mentira, você viu a pisa que ele tomou lá da... Você viu a pisa que ele tomou lá da mulher porque ele não lavou a roupa, cara? Mentira, velho. Ele é sempre assim mesmo. Pra saber essa história... E pra saber essa história aí do Naldo lavando roupa... Literalmente, o Jafar lavando roupa suja, paga o padrinho aí. Muito obrigado, de nada. Até a próxima. Tchau pra vocês e eu fui. Tchau pra vocês. Que isso, rapaz? Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra... Tá uma bosta, hein, Zé? Já tô falando que seu áudio tá uma bosta, hein? Mas nem começou, caralho. Naldin tá chegando, Naldin tá chegando. Quem que é Evil Bin Laden, maluco? É o Jafar, seu burro. Rapaz, o cara explicou isso num das primeiras gravações que a gente fez e o Zé não sabe. O Zé é tão bosta que ele não escuta a gente, velho. Não, é pra você ver... Agora o MD. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai! Traíra. Eu não escuto o MDM faz umas duas semanas. Nossa. Se você soubesse o que rolava nos podcasts antigos, você ficaria enojado. Que isso, Thiago? Eu só queria dizer uma frase assim, pode seguir o jogo. Antes de mais nada, eu só nego. Não, eu só nego também. Imposta, né? Ah, não, mas tá foda. Como diria um grande filósofo sonegador de impostos, Deus é top. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra... Thiago. Oi. Corta, ah, não, cara. Corta o assunto. Monta. Corta esse assunto, porque vocês sabem como é que é o Naldo. Ele não vai cortar esse troço. Ele vai usar isso. Então não vai por aí, não. Vocês sabem que o Naldo não presta. Mesmo, né, cara? É, não, vai, é sério, cara. Aí ele vai ficar linkando lá nos comentários. Aí, as caras... Tá vendo como é que vocês são? É. Cara, eu não aguentei. Qualquer coisa a gente tira do ar. Não, porque assim, aí você pega lá, dá isso... ouvintes por mês, né? Isso pelos downloads, fora a galera que escuta pelo feed ou baixa direto, né? Pegar um desse espírito de porco e linkar e mandar pro cara pra ajudar... Aliás, aos 27 minutos do podcast, eles estão te zoando. É. Pra ajudar não tem ninguém. Não, mas eu tinha DVD pirata. DVD não, CD. Cara, ainda tá falando que tinha DVD pirata, velho. Eu não aguento, não. Por fim, muito obrigado por ouvir esse podcast. Torrent lá. A gente podia fazer que nem a Warner. Lança um podcast e na outra semana lança a versão estendida dele. É, meu querido. Eu tava pensando essa semana nisso aí, de versão estendida. Vocês ficam zoando, mas a DC tá ganhando dinheiro em cima de vocês. Besta é nós que vocês? Fica dando... Esse é nós que fica dando ibope. Eu só pago uma vez. Na segunda eu baixo no torrent. De vocês que baixam no torrent. Você vê, ó. Ah. Capitão América Guerra Civil. Ah, o filme, melhor filme da Marvel. Ninguém mais escuta falar deles. Tá bom, cara. BVS tá dando um ano aí, ó. Tá bom, velho. Que se dane. Filmes de heróis, a gente tá falando de filme de Alien, velho.